Diretamente de Hogwarts, vingar de leve rola. Pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha. Eita, mão boba que tá deslizando, caçando minha varinha. Tá toda louca, tá toda embrasada, querendo sentar na minha. Caralho, WS. Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, velho. A vara que dava. Lembrei. A vara que rala. Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura. Eita, bruxinha rabuda, eita, rabeta que voa. Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura. Eita, bruxinha rabuda, me chama de Harry, porra. Rasta, rasta, vai sentando na vassoura. Rasta, rasta, eita, rabeta que voa. Rasta, rasta, vai sentando na vassoura. Rasta, rasta, eita, rabeta que voa. Fala, galera! Mais um Logado Cast começando. Eu sou o Léo Oliveira, hoje fiz um feitiço pra trocar de corpo do assassino e deixar ele dentro da carroça e eu fugi. E eu estou aqui para comentar este belíssimo filme Animais Fantásticos 2, Crimes de Grindelwaldo, com ele, Darlan Generoso. E aí, galera, tudo bem? Porra, eu tô aqui, né, Léo, pra poder comentar hoje maior... Apesar que nesse filme não tem animal, né? Eu ia falar o maior animago. Cadê o animal no filme que não existe? Tem. O animal... Não, o animal foi a gente, né, que pagou pra ver essa merda. Mas estamos aqui comentando, né, gente? É isso. Vamos fazendo. E você tem também a presença ilustríssima de Leandro Chaves. Oi, gente, olha só. Foi a JK Rola que escreveu o roteiro desse programa, que trocou, esqueceu que o apresentador é o Sasser e botou Leose. Tá vendo, né? Como é que a mulher tá louca? Deu um Google Maps pra ela se achar. Gente, na verdade não é Leózio, na verdade é o irmão do Sasser, Aurélio, que tá aqui. Né? Não, já criei esse, é Auléuzio, Dumbledore. Auléuzio, faz sentido agora, então. Tudo conectado. Isso mesmo. E também o maior Potterhead do Brasil, Taylor Roche. Porra, né? Estamos aqui pra comentar os crimes de J.K. Rowling, né? É, porque de Grindelwald não teve, né? Exatamente. Alguém tem que cometer crime. Meu povo, nós estamos aqui primeiro para lembrar como essa linda franquia nasceu. Então, vamos fazer esse recap gostoso, né? Porque vamos é o seguinte, gente. Animais Fantásticos e Onde Habitam, caso você, Potterhead de raiz, se lembre, é um livro didático que Hermione cita algumas vezes na série, né? Que é basicamente um listão de bichos, assim. E aí... Né? Tem lá, faz isso, rouba ouro, não sei o quê. Nunca nem me deu trabalho de ler pra saber se tem rouba ouro. Aí tá lá na descrição, animal. Rouba ouro. E aí a Warner tava sedenta, né, da vontade de dinheiro e falou assim: J.K., tô precisando que tu faça um negócio aqui, mulher, com o universo Harry Potter. Chega, né? Aí. E aí... Apesar de você destrua, né, ele? Por favor, tá muito bom. E aí, J.K., essa pessoa que tem várias ideias guardadas, né, que ela sabia no coração, mas ela nunca escreveu nos livros, ela falou, essa é a oportunidade que eu tenho. Então ela iniciou com Animais Fantásticos e Onde Habitam, o primeiro filme, a princípio para ser uma trilogia, né? Então, ela aproveitou aí o Newt Scamander, que já era um personagem citado por conta desse livro, né? Que ele escreveu, na verdade, Animais Fantásticos, não foi J.K. Boom. E aí ela nos apresentou ao universo da magia nos Estados Unidos, em Nova York. Então a gente tem no primeiro filme Newt chegando com sua mala, cheia mala desse homem enorme, né? Todo mundo vai viajar, né? Tipo. Uhum. Uma pornô. Sim. E aí passando na alfândega e aí tentando disfarçar os bichos tudo, né? Os rouba-ouro que estavam com ele. E aí a gente conhece, na chegada de Newt dos Estados Unidos, três maravilhosos personagens. Darlan, gostaria que você falasse, que eu sei que você gosta muito dela e a gente sabe que ela vai ser muito destruída, sobre Queen. Aproveita que agora é a hora de falar. Essa personagem que teve uma evolução, né? Puta uma volta de 360 graus. Porra! Né? 360. Na verdade, essa foi 180 mesmo, né? Porque a personagem virou outra pessoa e a gente ficou como? Que? Então, a gente conheceu Queenie, né? Que é essa pessoa maravilhosa, que é irmã de menina avulsa, que eu não lembro o nome. Tina. Que é protagonista, mas ninguém se importa, né? Desde o início. E Tina trabalha no MACUSA, né? Como o Léo falou, que é o Ministério da Magia dos Estados Unidos. E Tina fica em casa, né, fazendo jantar, flutuando pena, essas coisas, né. Tina não, desculpa. Queenie fica fazendo jantar, flutuando pena, pagando a mente das pessoas, lendo a mente dos outros na rua, é maravilhosa. E essa personagem no primeiro filme, ela é muito legal porque ela é muito... Não é que ela é inocente, mas ela tem uma visão romântica das coisas, entendeu? Uhum. E ela acaba se apaixonando por um outro personagem que provavelmente alguém vai apresentar. Né, já que eu tô apresentando ela. E o plotzinho dela no primeiro filme é muito legalzinho, assim, é muito fofo. Pena que destruíram a personagem no segundo, mas faz parte. Pena que teve continuação, né? Exato, podia ter acabado no primeiro, né? E só pra acrescentar o que o Léo falou, né, do pornô de Newt, né, que anda com a mala cheia, vai viajar. Esse filme é muito inclusivo, né? Porque ele é como se fosse a Supermax dos bruxos, porque... A Warner chegou pra J.K. e falou assim, né, tu vai, igual o Baal falou, né, tu vai fazer um negócio pra mim. E aí J.K. virou e falou assim, tá bom, vou criar essas histórias aqui do meu cu, né, vou inventar essas merdas, e todo mundo vai acreditar, porque foi eu que escrevi o livro, e aí ninguém vai poder me questionar. Só que aí ela quebrou a cara, porque tudo que ela escreveu, ela descobriu que a fanbase dela é mais insuportável do que qualquer outra coisa. Então a gente compara assim, a gente vai lá, pega a data, mostra, volta, faz teoria, nananã. Então ela acabou provando do próprio veneno, né? E esse podcast ela, é um podcast. Ela descobriu que a fanbase leu realmente os livros, né? É, exato, né? E a gente vai descobrir no final do podcast que esse podcast não é um podcast sobre perdão, né? É um podcast sobre laços sanguíneos, né? Perdidos. Maravilhoso. Laços de família, né? Porra. Literalmente, né? Porque mãe de Voldemort também tá no podcast do filme, adoro. Jovem, não antecipa as coisas. Dando spoiler do podcast. Taylor, e conta pra gente quem é Jacob e não é de Lost. Ah, então pronto. Crepúsculo, né? Crepúsculo. Então, Jacob, ele é um trouxa, né, que é, ele não é do mundo mágico, né, que ele é, o sonho dele, pelo menos no primeiro filme, era ser padeiro, né, e aí que ele acaba entrando na história porque ele troca de mala com Newt na história, né, então ele fica com a mala do bicho e o Newt leva a dele, e aí começa toda a confusão envolvendo ele e o Newt, né, e assim, aí ele acaba entrando na história e acaba conhecendo a Queenie e fica lá todo encantado por ela, né, pelo jeito, entre aspas, inocente dela, e aí junto com essa turma ele vai viver altas aventuras e confusões no mundo bruxo, né, vamos dizer é, assim. Gente, o que eu mais amo da trajetória de Jacob, pode falar, não, pode falar, fala com você mais amo. O que eu mais amo da trajetória dele é que no final do filme a gente tem uma cena super emocionante em que, né, graças à muita destruição que exato. Ocorreu, Newt é obrigado a apagar a memória de todo mundo, e aí Jacob, mesmo tendo amado aquelas pessoas e amado viver aquilo, ele tem que perder essas memórias também, e aí isso é pra sempre, isso é definitivo. É pra sempre, gente... sim, né? E eu adoro a explicação, né? Do porquê que ele se lembra, né? Amo demais. Calma. Ai, ai, gente. Se segura, gente, por favor. Segura que o melhor está por vir. Até o momento é pra sempre. Honestamente, eu acho que deveria. Seria melhor se fosse tipo Vampire Diaries, funcionou. Eu acho que eu ia me sentir menos ofendido. Sabe o que seria melhor? Seria melhor se o segundo filme fosse o primeiro e o primeiro fosse o segundo. Que aí seria o resultado de tudo bonitinho. Eu acho que seria melhor se o segundo não tivesse existido. Fosse só também. Entendeu? Acho que seria melhor. Leandro, agora assim, como a Tina, né, que o Darlan já citou brevemente, é só a Fliceta do Newt e ela não tem personalidade, então a gente já tem a turma do bem fechado aí, eu queria que você contasse para as pessoas que no primeiro filme tem um mistério, né, que é o Obscurus, que é um grande vilão que ninguém sabe quem é, fica o filme inteiro uma dúvida assim. Quero que você conte pra gente que núcleo é esse que é suspeito de ser Obscurus e o que tá acontecendo na cidade. Então, Obscurus, né, que é aquele, aquela... Como é que eu posso explicar fumaça melhor? Preta. É a fumaça de Lost, né? É Lost, isso, a fumaça, né, de Lost, que é a maldade, né? Uma, que se aposta de corações, de pessoas que têm um rancor muito, muito grande que aconteceu em um determinado período da vida. E aí tem a história lá que, do Obscurus, que é o menino Ezra Miller, né? Que ele não dá spoiler de que é o Obscuro, que é o grande mistério. Jovem. Na temporada. Eu jurava que era a meninazinha, a irmã mais nova dele, que ficava cantando "Vamos queimar as bruxas, caralho". Isso. E aí ele vive junto nesse um orfanato, né, que tem, que é completamente levado a punho firme por uma pessoa, uma mulher que é contra, é tipo uma bolsomínio, né? Contra os bruxos, é o orfanato do Na verdade, não é um orfanato, é uma seita, né? Isso. Religiosa. É uma seita religiosa que a mulher fica maltratando as crianças, né? Que ela serve pra isso o filme todo. E aí eles ficam pregando. A seita que dói menos, né? Isso, a seita que dói menos. E aí eles ficam pregando o tempo todo no filme que tá errado o bruxo, que existe bruxo, mas que tá errado, que bruxo tem que morrer. Uhum. E aí o menino lá da Macusa, né, que é o personagem que eu já esqueci, gente, como é que é o nome do... Que depois a gente descobre que ele é o Grindelwald. O Colin Farrell. Uhum. Tá ali disfarçado, aí descobre que é ele, que ele tem... É a pessoa que quer recrutá-lo para despertar o verdadeiro poder que ele tem. Não, você fale direito. Colin Farrell está o filme inteiro chamando o menino no beco, falando, pega um negócio aqui, meu bom. Passando mãozinha na cara. Isso. Pedindo para pegar um lixinho no bolsinho. É o filme todo. O filme todo aliciando o menino, né? E é igual o Sassi fez com... Menino bondade sua, né? Porque ainda tem 40 anos de idade, Ezra Miller, né? Eu adoro que botam só o cabelo dele pra baixo e pronto, virou um menino. E aí fica esse plot que ele, em busca do menino, ninguém sabe porquê, a gente só vai descobrir no final do filme, quando tem a grande revelação de que ele é o Grindelwald. E, na verdade, o verdadeiro motivo a gente só descobre no final do segundo, que a gente vai falar depois, que é um plot excepcional que a J.K. criou, né? Que tá todo mundo satisfeito. E, a princípio, o Obscurus é essa pessoa. Então, O primeiro filme, apesar de todos os problemas que ele tem, porque ele tem um probleminha de ritmo, uhum, que não é tão ruim quanto o segundo, o ritmo, é ok, porque a história é um pouquinho mais interessante, porque você tá conhecendo aquele universo, tem mais bichinho, é mais legal, eu gosto mais de ver o primeiro, é divertido, sim, sim, pra mim. Ele, pra mim, foi um filme satisfatório, porque eu senti, pelo menos, que na história que ele se propôs a contar, ele teve início, meio e fim. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Porque você começa a ver a história, você não sabe de nada, você descobre que tem uma ameaça ao longo do filme, você descobre que tem um bruxo das trevas, que é o Grindelwald, que fugiu, e aí no final eles te mostram o que é ameaça, quem é ameaça e onde é que tá o Grindelwald. Então, pra mim, ele tem início, meio e fim. Ele é um filme bem satisfatório nesse sentido, sim, de roteiro. Então, quando eu termino... Desculpa, pensei que você tivesse acabado. Não, pode falar, tranquilo. E isso tudo que você falou, porque ficou, eu gostei bastante, ficou legal porque o roteiro tá dentro do nome do filme. Animais Fantásticos e Onde Habitam, e a gente conhece os animais. A gente já tava dentro, já é um mundo conhecido, que é o do Harry Potter, que a gente já conhece, mas que a gente nunca tinha visitado, que é a década de 20, sabe? Você tá voltando bem na timeline do que a gente conhecia, com uma história que se propõe a apresentar animais fantásticos, e ela vai apresentando diversos bichos, e você descobre que existe um mundo dentro da mala do Newt. Então, assim, o filme é bom, sabe? Além disso, que é o principal, que é o nome que dá, tem os outros plots que vão se desenvolver, vão ficar mais sérios depois, que posteriormente, nesse segundo filme, assim, a gente vê praticamente indo por água abaixo, né? Entrando pelo ralo. Mas assim, exato, porque... Mas é muito doido isso, né? Porque você pensa que, tipo, primeiro, eu vou fazer uma sequência de filmes, vai ser 3, vai ser 5, vai ser 10, no final das contas. Mas, tipo, você botar o título de Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? Pra, assim, pra, na teoria, pra dar a ideia de que nós vamos focar em animais fantásticos e onde habitam, né? E aí, é, você, já no primeiro filme, apesar de ter animais... É, fantásticos, ainda assim você, o foco não é exatamente nisso, né, mas beleza, você, a gente tava naquela empolgação de voltar a visitar o mundo de Harry Potter e tal, e aí tinha animais, então você tava conhecendo, eles eram então fantásticos. É, exatamente. E eles habitavam na mala, então assim, tinha, tinha. Exatamente. E aí, tipo, você vê que doido como isso muda pro filme, quando a gente for falar mais na frente, né? Ele vira completamente outra coisa. E aí, tipo, assim, o primeiro filme... Primeiro filme é engraçado, porque quando eu assisti no cinema, eu dormi, né? Claro. Então, pra variar, né? Então, é, não se leva nem em consideração isso, mas assim... É, depois eu baixei para assistir em casa e realmente tem um problema de ritmo, assim, tem uma barriga neste filme que é um negócio muito doido, porque é, o filme começa bem, eu acho que essa questão de mostrar é, um outro mundo bruxo, né, um outro país com bruxos e em outra época e tal, é, de início você fica atento, você fica empolgado, fascinado, vamos dizer assim. E aí, é, eles começam esse, o plot lá do Obscuros e tal, e aquilo, é, o filme parece que trava, não evolui, fica um negócio muito arrastado, assim, para chegar no final ter aquela revelação que, assim, é interessante, talvez, mas, assim, quando você para para pensar que a ideia do filme era Animais Fantásticos, e aí você termina o primeiro filme com a revelação de que é, Grindelwald tá vivo e era pessoa lá e tal. E aí você fica, gente, pra onde vai isso, né? Porque, sei lá, se eu quisesse fazer um filme só do Newt procurando o bicho, né? É uma ideia que é boa, você poderia ir pra vários locais do mundo procurando animais, né, assim, desde que tivesse toda uma ligação, um roteirozinho bem amarrado e tal, mas seria, pra mim, pelo menos, eu acho que talvez seria bem mais interessante do que o plot que eles resolveram puxar, né. Entendi. Não, eu acho que, eu lembro que teve um podcast do Logado, que eu até comentei com o Sassi sobre o primeiro Animais Fantásticos em algum momento. Ou foi quando saiu a notícia que ia ter 5 filmes e tal, ou algo do tipo, a gente deu uma comentada. E eu lembro que na época eu dei uma forçada de barra, assim, bizarra, não tentando justificar, mas foi tipo um insight que eu tive de loucura. Eu devia estar bêbado, provavelmente, quando eu falei essa merda. Que, talvez o título do filme eles poderiam trabalhar de uma forma que servisse como metáfora de colocar que os animais, na verdade, são os bruxos, entendeu? Só que hoje eu vendo, depois de ver o segundo, eu vejo que o que eu falei não faz sentido nenhum, até porque o filme não faz sentido nenhum. Então, não faz sentido. Então, realmente, eles tentaram colocar alguns bichinhos no filme para tentar justificar o título de Animais Fantásticos, mas o filme não é sobre isso. E eu acho que existe um erro gigante de marketing desse filme, de marca mesmo. Porque se eles colocassem o nome do filme, sei lá, Wizard World, sei lá, isso, até porque quando começa, já começa, Wizard World lá, o logo do Wizard World. Gente, dá tempo, muda o nome do filme, ninguém vai ligar, ninguém vai falar assim, caramba, não é mais Animais Fantásticos, ninguém tá nem aí. O pessoal não tá nem ligando pra isso, cara. Sabe, muda. Eu ia tocar nesse assunto mesmo. Basta, muda. Eu ia tocar nesse assunto. Tô cansado, JK. Eu ia tocar nesse assunto mesmo que o Darlan falou. Por isso que, assim, eu gosto bastante do primeiro filme por causa disso. Ele é fechado. Em termos de animais, a história, tudo bem. Eles usaram a história principal como pano de fundo pra, no final, revelar que é uma parada muito maior e muito mais séria, que é o Grindelwald e tal, e o que ele quer fazer. Só que, bem ou mal, o filme inteiro ele segue direitinho a questão dos animais e tudo, que vai fugindo e tal. Então, eu acho que exatamente isso. Fechou o filme bonitinho ali, tá redondinho, as coisas dos animais. Chega no final, que você já tá vendo que não tem mais como levar por 4 títulos à frente o mesmo Animais Fantásticos, encerra ali já um personagem podia chegar e até dar um outro, falar uma frase de efeito que pudesse ser um possível título. Ou então isso que o Darlan falou, já deixar claro no final do primeiro filme, que agora não é mais Animais Fantásticos, vai continuar, é uma continuação da história do primeiro, só que lá é Wizard World, os crimes de Grindelwald, entendeu? E Wizard World, não sei o que lá, o terceiro título. Eu acho que seria muito mais cabível, né? E também, é claro, com um roteiro bom, adequado, pra não cara, acontecer mas eu, o que aconteceu. Eu acho que se eles tivessem mudado o título do segundo já pra Wizard World, Os Crimes de Grindelwald, o pessoal já não ia ser tão cri-cri no momento que colocasse o pé no cinema. Porque assim, eu mesmo, quando eu cheguei pra ver o filme, eu falei, gente, mas eu quero saber quais são os animais que eles vão me apresentar. Porque se o filme é Animais Fantásticos, pelo menos algum animal tem que ver. E aí eles apresentaram pra gente o Garfield, né? Lá, é, Garfield. Então, eu acho que sim. O primeiro filme, ele é muito feliz nessa parte dos animais. Quando você vê o Tronquilho, o Peludo, Tronquilho. Assim, eles são muito carismáticos, o Newt, os personagens todos. Pra mim, o filme fica ruim quando o Colin Farrell vira o Grindelwald. Sim. Porque assim, tipo, eu lembro de ter falado muito revoltado sobre isso no fim do primeiro, porque assim, não faz sentido o maior bruxo das trevas de todos os tempos, daquela época, estar travestido como oficial do governo americano só porque ele tá investigando um obscuro que ele não sabe quem é, e aí ele fica dando tranco no menino nas paredes, sabe, da cidade. E aí, tipo, eu lembro que o Luciano Taylor até falou pra mim assim, ah, mas espera aí, né, que daqui a pouco a gente vê se não tinha alguma coisa a mais. E aí quando você vai ver o segundo filme, surge uma outra história de origem familiar que o Grindelwald já sabia ou não, e que não casa com o que ele tá fazendo no primeiro filme de forma alguma, sabe? Então, pra mim, o filme começa a se perder aí, porque ele vira megalomaníaco demais. Ela quer realmente fazer o novo Voldemort, sendo que ela podia só fazer umas sessões da tarde bem legais. E vou te falar, cara, por mais que ela queira fazer o novo Voldemort com o Grindelwald, ela não precisava, porque ela já fez. Todo mundo sabe quem é o Grindelwald, todo mundo que vai ver essa merda desse filme leu essa merda desse livro, então todo mundo sabe. Se a pessoa não leu, a pessoa bota no Google, Grindelwald, todo mundo sabe quem é Grindelwald, todo mundo sabe a história dele com o Dumbledore, ou melhor, sabia, né, porque agora a gente não sabe mais. Eles podiam ter... Mas não precisava, cara. Não, exato, eu tô dizendo assim, ele não precisava nem ser uma sequência de filmes. Podia ser Han Solo, né? Sim. Podia ser esses filmes, né? Mas assim, pelo menos a gente teria fatos isolados, histórias isoladas sendo contadas. Podia ser contado, podia ser ruim, mas o primeiro filme é focado no período lá da Macusa e dos Estados Unidos e de procura de animais fantásticos. O segundo é nós vamos voltar em um outro período para mostrar como foi Grindelwald. Isso. No outro, podia ser American mostrar... Horror Story. Podia ser histórias isoladas. Ainda que no final puxasse já para o segundo tema, que seria completamente diferente do que foi apresentado primeiro, entendeu? Mas assim, fazer coisas independentes que no final das contas as pontinhas vão se ligando lá. Mas quis seguir essa loucura aí e deu no que deu, né? O Newt, o Jacob, não sei o que, a história deles estava bem contadinha no primeiro, o final do Jacob seria muito triste, mas talvez devesse ser aquele mesmo. Também acho. E eles, sei lá, o Newt poderia aparecer num filme do Dumbledore com Grindelwald depois, sabe? Beleza. Mas aí você vê todos os personagens, né, já puxando o segundo filme, perderem totalmente a função, a personalidade e, sabe, só a revolta. Eu queria saber de Eduardo Sasser o que ele achou do primeiro filme. Cara, eu acho o primeiro filme bem qualquer coisa, isso é verdade, né? Jovem. É sério. Compara com esse, que virou um óbvio. Não, comparado com esse é Masterpiece Oscar, né? Mas ele comparado, é bem... Comparado com esse é Aquaman, né? Mas ele é bem fraquinho, bicho. Não tem nada demais, a história é super, super básica, assim. Tem... Vanilla. Tem a mulher lázinha, tiazinha mal comida lá, a Tina, que detesta a mulher, né? Jovem, se ela consegue ser inútil no primeiro, no segundo, ela consegue ser mais avulsa ainda. É impressionante. Mas pra ser avulsa, ela tinha que aparecer, né? No segundo, né? Porque na Gina apareceu mais que ela. Jovem, No segundo, no segundo filme é tão bizarro que quando eles estão na cripta, a câmera perde o Jacob. E aí, de repente, a câmera lembra dele e fala: ih, gente, Jacob tá aqui também, vamos enquadrar. Quando dei por mim, tava aqui, Jacob. Exatamente. Mas, assim, eu não acho o primeiro grandes coisa, não. E eu acho que como a JK resolveu entrar na onda de vou ganhar muito dinheiro pra caralho pra sempre com a piroca do Harry Potter, eu acho que essa é, pra mim, a grande armadilha dela. Principalmente no segundo filme. Porque ela quer tanto reverenciar, ela quer fazer tanto fanservice e tanta coisa que acabou dando muito, muito ruim pra ela. E eu acho que o grande problema é que a Warner precisa achar um roteirista pra ajudar ela, porque ela não é roteirista. Ela é romancista, bicho. É, exatamente. O grande problema, o grande problema, na verdade, é a ganância da Warner. Porque, assim, você concorda comigo que essa mulher não precisa fazer mais nada na vida pra ganhar dinheiro? Não, nunca mais. Ela pode ficar coçando a buceta velha dela em casa. E Harry Potter tá sendo traduzido pra 800 milhões de línguas e vendendo milhões de livros por ano. Então, assim, ela não precisa. Sim. Aí a Warner falou assim: então, JK, vem cá. Tu não quer ser escritora, roteirista também, não? Já que tu não tá fazendo nada mesmo, escreve essa merda aqui. Aí ela foi, como ela deve ser egomaníaca pra caralho, né? Tipo, toda pessoa que escreve algo de muito sucesso começa a virar egomaníaco e começou a fazer esses filmes. E aí, iam ser um, aí depois ia ser três, aí agora ia ser cinco. Não duvido nada que volte a ser três, porque vai flopar essa merda, então provavelmente vai fazer menos dinheiro do que o primeiro fez, então a Warner vai acender lá o radazinho vermelho e vai falar: opa, talvez seja melhor fazer três só. E aí, ela acabou se fudendo, como a gente falou, é que você tava lavando o cabelo. Mas a gente falou que ela não contava com a astúcia dos fãs dela, que leram o livro, porque ela começou a botar uma porrada de coisa que não faz sentido nenhum. Mas e as pessoas que leram falaram: que porra que está acontecendo aqui, JK? Mas assim, tu tá metida com droga? No meu ver, o grande problema é que, assim, ela poderia criar toda uma franquia de animais fantásticos, com 5, 17, 43 filmes, desde que ela não se sentisse na necessidade de contar e de interligar algo que está acontecendo nessa franquia com algo que aconteceu na franquia Harry Potter. Ela quis fazer Star Wars, né? A verdade. Exatamente. Mas... ela poderia poderia trabalhar todo o universo mágico, sabe? Poderia criar uma centena de histórias, poderia realmente trabalhar essa questão dos animais fantásticos, mas ela sentiu uma necessidade tão grande. Ela falou assim: nossa, minha obra é tão foda que eu vou conectar tudo que aconteceu no passado com o que já foi na frente. E aí ela acabou, acho que perdendo meio que o controle, e a Warner confia tanto nela, né, ou confiava tanto nela, falou assim: ah não, JK, você já enfiou 8 filmes, tubos de dinheiro aqui na empresa, tá valendo, é nóis, segue aí, segue o baile. Só que, tipo, ela não sabe pra onde ela vai, por quê? O primeiro filme termina num ponto, e aí você tem 2 horas e 15 de um segundo filme que vai do nada pro lugar nenhum, não tem um clímax, não tem desenvolvimento de personagem, e aí ela acha que as pessoas estão muito interessadas em ver o flashback da Leta Lestrange mexendo na porra do bagulho lá, viado, mas quando ela via a Newt mexendo com os bichos. Cara, não precisa, não precisa. Mas olha, eu acho que... Aí entra naquela coisa assim: ai não, mas apareceu Hogwarts, aí tocou o tema do Harry Potter, foda-se, não é um filme do Harry Potter, sua piranha, não precisa enfiar essa merda em qualquer lugar, não precisa fazer por fazer, sabe? Igual, a gente viu no... A gente viu no trailer lá, por exemplo, a parte do circo. A parte do circo parecia ter muito mais coisa. O pessoal que trabalhou disse que filmou muito mais coisa. E aí ela resumiu a uma cena. Ela resumiu o circo a uma cena. E aí, gente, mas o Sassi chegou contando o filme todo, né? A gente tava aqui falando do primeiro beijo, filme, gente. Concluindo, ele chegou já falando do circo, do segundo. Querendo conduzir nosso programa, gente. Gente, conduzindo o programa que É esse Aurélio, é irmão de, tá. De seu próprio irmão, sabe? Você passou na perna do seu próprio irmão. Tá acertando o rosto. Você dando spoiler do final do filme. Miado. A gente já deu esse spoiler já. Acho que assim, gente, importante então, já que a gente... Sabe, tô conduzindo seu programa, te vira. Fica aí, à vontade, se você quiser me cortar, você fala. A gente, então, começa o segundo filme com o seguinte, né? Grindelwald foi capturado pelo Ministério da Magia americano. Uhum. E aí, o Ministério tem um dispositivo, vocês vão lembrar, Luciano bem lembrou o dia desse no almoço, que no primeiro filme eles colocam Tina voando numa cadeira, uhum, com um rio que vai sugar ela se ela não falar a verdade. A alma dela vai pro inferno, lembra disso. Dispositivo. E aí, quando começa esse filme, eles falam assim... Porra, meu, não tô conseguindo manter Grindelwald nessa cadeira, porque ele é muito persuasivo, tem que ficar trocando a guarda. Vamos mandar ele de volta pra Europa. Hã? Que mistério é esse, gente? Então. É porque aí... ele é muito oclumente, o Léo. Ele é muito oclumente. Tipo, ele fecha a mente dele de uma forma que as pessoas não conseguem entender que ele tá, se ele tá mentindo ou se ele tá falando a verdade. Caraca. Por isso que ele é tão persuasivo, entendeu? Mas, e é por isso que Cunha não consegue ler a mente dele. Não podia mandar alguém fodão do Ministério da Magia da Europa buscar esse homem, tinha que mandar ele numa carroça. Só Dumbledore. Que é o único bruxo que é comparável a ele. Só que Dumbledore não pode porque não quer encontrar o mozão. Exatamente. Não, então, e o filme já começa descaracterizando uma coisa básica que ele aprendeu, que ele apresentou no primeiro. E aí, a partir disso, é uma sequência de descaracterização de personagem que é absurda. Então, assim, não podia dar um tiro nesse cara, não? Não podia botar uma morfina na veia dele, desmaiar assim, ele, botar um sapo na cabeça, sei lá, alguma coisa assim. O próprio Newt, cara. O Newt não se encaixa mais na história do segundo filme. Acabou, ele é um cara que ele o negócio dele não é animal. História. Ele vai correr atrás de animal. Ele não tem que se encaixar, João. É, cara, o negócio dele é zoofilia, entendeu? O negócio dele é zoofilia, que ele vai pegar os animais, vai tratar... Viado, para de chamar a Tina de animal, tu respeita a mulher. Ele entende disso, ele entende de animal, das coisas, de capturar, tirado do ambiente onde tá pra deixar no lugar. Isso, cara, ele não de tem que... De fazer bucetinha não com a mão. Ele não tem que se envolver com essa parada toda que é a parte mais densa do mundo bruxo, que é lutar contra um cara que é Lorde das Trevas também, sabe? Que ele vai saber disso? Mas Newt é coadjuvante no próprio filme, filho. Pois é, assim, cara. Não é? Isso supostamente era pra ele ser o protagonista, né? Exatamente, porque tipo... Esse é porque... Não tem um protagonista nesse filme. Não, mas nem assim, na teoria, Newt seria o protagonista dessa franquia. Exatamente. Mas aí, tipo, no primeiro filme, ele fica lá procurando os animais que fugiram da mala dele e tal, e aí ele tem um pouco de protagonismo. Mas aí, tipo, nesse segundo, ele é totalmente avulsíssimo. Sim. E tem uma desculpa esfarrapadíssima pra ele ser a pessoa que vai atrás do Grindelwald. Isso. Na história. Então, cara, na verdade, todo mundo é avulso nesse filme. Então. Todo mundo é avulso. Não tem assim, pessoa que, sabe, é o protagonista ou que se destaca, mas não, é tudo, são todas as histórias, são avulsas pra fazer fanservice. É isso, o filme é isso. Foi que tipo, falou. Assim, o Newt, pelo menos, é vendido como sendo o principal, né? E acaba sendo coadjuvante. Os outros, assim, eu já sabia que seriam coadjuvantes mesmo, então não me importa na história, né? E aí você tem ele, que acontece isso. Aí você tem a Queen, que já no início do filme você começa que ela tá... O que ela faz com o Jacob, cara, tipo... Cara, é completamente esse diferente. Esse plot de Queen não faz o menor assim, sentido. Por que ela botou uma poção do amor no cara? Ela não precisava. Não precisava. Se o cara lembrou que amava ela, o cara ia lá, voltou, eles iam ficar juntos e acabou, gente. Ele não precisava ficar... Falou tudo, envenenando a pessoa, sabe? Não faz sentido nenhum. Aí não você tem... Sentido. Aí você tem o próprio Jacob, né, que como o Léo já mencionou antes, não precisava ter resgatado o cara pra ser desse jeito. Esqueceu, acabou. Agora, e vou te falar, Jacob certíssimo quando chama ela de maluca, porque ela é uma maluca, lunática, vai se fuder. A mulher fica envenenando ele o filme todo, fica enfeitiçando ele o filme todo, e quando ele chama ela de louca, ela fica putinha. Vai tomar no cu, minha filha. Ele chama no lado errado. Respeita, depois... Bolsominion. Porra. Eu acho que a grande questão do plot do Jacob é que, assim, que nem eu falei, né, a cena dele mó foda e tal, Já foi feito algumas vezes, né, essa coisa do, da pessoa comum que esquece o negócio, né, que é a maldição dela. Eu entenderia eles trazerem essa memória de volta mais cedo ou mais tarde. O problema é que eles começam o filme assim, tipo, depois que Grindelwald foge na carroça, faz, né, transmutação de cor, Freak Friday com o homem lá. Mas, ô, Leózio, dava a entender no final do primeiro filme que o Jacob ia lembrar, né? Porque ele fazia lá os doces no formato dos bichos, aí ela vai lá e entra na E ele lembra, ele ri pra ela. Não precisava disso, essa maluquice dele enfeitiçado. Não, sabe? Mas pra mim, tipo, aquela cena final dele encontrando ela, é tipo assim... Ele sabe que ele gosta dela ainda. Pelo menos pra mim a ideia era essa. Não é que ele instantaneamente lembrou de tudo. E aí quando começa esse filme, ele fala assim... Ah, eu nunca esqueci. Na verdade, a minha depressão só voltou, né, Anira? Porque... pela primeira vez, né? Voltou pela primeira vez. Porque assim, ele fala... As pessoas só perderam as memórias ruins. E as minhas memórias eram todas boas. Quer dizer, algumas eram ruins, mas a Queen me falou... Só que eu fiquei tipo, então todo mundo que estava em Nova York naquele dia só tinha memórias ruins? Porque, parece que sim. Nova York inteira esqueceu o Jacob, não. E aí o Newt fala, ah tá, e segue a vida dele. E tipo, ele tava mal preocupado no primeiro filme do Jacob passar aqueles perigos. E aí ele leva o Jacob e atira a cola, assim, pra fazer as coisas com ele. E eu fiquei assim, ué, gente, são outros personagens? Não, e sem contar... É tipo... Não, Léo, e você levantou um ponto importante. Sem contar que, assim, se esse homem se lembrou, gente, se esse homem se lembrou, o Ministério da Magia, eles têm um dispositivo maluco que descobre se, se alguém fez uma mágica na frente de um trouxa a 800 milhões de quilômetros de distância. Que essa vagabunda fez questão de me mostrar essa merda em pelo menos 4 livros dessa caralho dessa saga. E aí, descobriu nesse filme que o Ministério da Magia era um blefe, né? Porque era um bando de incompetente. Não, não serve pra nada, né? Porque o Ministério da Magia de Paris é uma merda. Como tudo da França é um lixo. Enfim. Eu fiquei revoltado porque. Eu fiquei revoltado porque, cara, como assim esse homem começa a ficar andando, viajando, as pessoas fazendo magia com ele? E ninguém faz nada, gente. As pessoas não viram, não tem nenhuma consequência dele ter lembrado. Se teve todo aquele caô pra todo mundo esquecer, porque era uma quebra gravíssima do código bruxo, trouxas saberem que existe magia, nananã. Como assim não teve nenhum tipo de consequência? Essa mulher ficou envenenando, esse homem ficou enfeitiçando ele o filme todo. Esse homem foi pra reunião do Bolsonaro lá, pro comício do Bolsonaro no final, e nada aconteceu, feijoada, sabe? Eu falei, gente, não faz sentido. É, e o que eu não entendo é que, tipo assim, a Queen do primeiro filme, ela era louquinha, arlequina e tal, não sei o quê, mas era uma mulher com pensamentos fortes e tal, ela tinha... E aí nesse filme ela tá tipo assim, tô doida pra casar, preciso casar. E aí se ele não quiser casar comigo, eu vou enfeitiçar ele. E aí, como tem esse homem aqui, o Bolso Grindelwald, falando que eu posso casar, que ele na verdade ama os trouxas, eu vou ficar do lado dele. Tipo, é tudo tão raso só pra ter essa virada de um personagem do bem, que a irmã dela caga pra isso, a irmã dela tá pouco se fudendo pra ela no filme, então por que que a gente deveria? Né? Mas é aquele problema que a gente tava falando no início, né? Da questão dela, J.K., escrever o roteiro do filme, porque assim, parece que ela... escreve do mesmo jeito que ela escreve os livros, porque no livro ela vai jogando coisas e aí lá no final ela conecta isso de alguma maneira. E assim, só que dá tempo, né? No livro de filme. Exatamente, dá tempo. E aí, tipo, no filme, não, ela simplesmente pegou: vou jogar várias histórias aqui do nada, saindo do nada para lugar nenhum. E uma hora isso vai funcionar, só que, tipo, a escrita de um livro é diferente de um roteiro, né? Então fica, assim, totalmente perdido. Eu não duvido nada dele, dela ter escrito muito mais coisa, e aí ter ficado um filme de, tipo, 3 horas e meia, o Warner falou, não dá, né? Tem que cortar esse negócio aí. Se quando ela fez 7 livros de Harry Potter, ela sabia um monte de coisa, né? Tipo, Nagini, mãe de Voldemort, Dumbledore gay... Régua de trans. Hermione negra, cadeirante. E ela não trans. Colocou. Imagina que ela não já pôs a doméstico trans, enfim. Adoro. Vocês estão falando mal desse filme por quê? Epa! Veja lá como fala, sua sirigaita! Garoto! Mas, Gente, a pessoa aparatando na gravação. Chegou o dono, um áudio chegou dono maravilhoso. Né? Chegou a dona do poder. Melhor áudio de nossas vidas. JK, não me boicota, otário. Márcio, não, gente, tá aqui adoro. Pra fazer o contraponto, porque só a gente falando mal desse filme incrível não dá, né, Zanon? Ai, nossa senhora, puta que pariu, viu? Não dá esse filme. E ainda bati boca com família, em todo momento de sofrimento. Gente, meu primo veio falar que o filme era bom pra vai se fuder, não vem aqui. É bolsominion. É. Porra. Agora, gente, vocês falaram tanto de personagens que foram mal desenvolvidos aí, e eu queria trazer, inclusive, se Zanon já quiser começar falando dela, é a grande estrela dessa franquia, né? A gente sabe que ela vai ser muito importante daqui pra frente, é Leta Lestrange. Porra! Zanon, quem é Leta Lestrange e por que a amamos? Gente, Leta Lestrange é a filha de Lenny Kravitz que não serviu pra nada. Porque não desenvolveram nem o porquê que ali o Newt se... Não, mostrou porque que eles se gostavam, mas depois não desenvolveu porquê que ela trocou de irmão, porquê que ela deixou um e não ficou com o outro, porquê que ela se achava malvada só porque trocou uma criança, e por causa de que caralho que ela quis trocar uma criança. Gente, ela queria se livrar dele, que ele tá fazendo barulho. Mas porra, né? Da Nazaré TDS que eu não consigo. Mas viado... Ela não quer o barulho de um, é porque pegou o outro. Deixava os dois lá. Né? ela poderia ter matado a criança. Ia ser tão mais fácil sufocar a criança até morrer. Graças, do que trocar. Ué, mas é óbvio, gente. Pelo menos a gente não tava tendo esse filme merda agora. Com esse maluco chato pra caralho procurando mamãe o filme todo. Cadê mamãe, papai? Mamãe, meu amor. Mamãe não sei o que, papai gostava de mim, aí vai na Anã, que cuidava dele lá do orfanato, aí a Anã, ai, porque não sei o que, aí eu fico vendo uma hora dessa merda pra depois eu descobrir que era mentira. Não, eu fiquei e aliás, puto. Né, gente, vamos combinar que, tipo assim, eles querem dar uma profundidade muito grande pra Credence, porque é Ezra Miller, a gente entende, né, o ator mais famoso ali. Só que aí eles fazem assim, Credence nunca falou um A sobre querer encontrar a família dele no primeiro filme, né? Ele só tava passando pela barra de ser obscuria. E aí, de repente, nesse filme, tudo que eu sempre quis, tal, né? Minha depressão voltou e eu quero ver minha família. E aí, mas, gente, o povo passa 2 horas andando por Paris procurando um homem, sendo que todo mundo sabe onde ele tá. Ai, gente, sério, não dá. E ele e Mozão, né? Ele e Mozão. E melhor Paris, que não é Paris, né? Sim, e aí o Dumbledore, grande coadjuvante e figurante desse filme, chama Newt e fala assim, Newt, deixa eu te falar um negócio, menino, vem aqui, ó. Então, não tô podendo ir atrás do Grindelwald, não sei porquê. Tô ocupado dando aula. Isso, e aí eu queria que de repente você fosse numa viagem que você não pode fazer, né, porque Newt tá, tipo, banido de viajar por algum motivo imbecil. E aí você vai lá, mas assim... É porque eu tô preocupado com o Credence. E aí tem uma hora que alguém tá falando do Credence, acho que era o irmão dele, né, Teseus. E aí o Newt diz assim, por que vocês estão falando do Credence como se ele estivesse vivo? E aí todo mundo assim, ué, você não sabia? Quê? Tá no roteiro que ele tá vivo. Porque né? Não leu o roteiro? O drama também, da morte dele na primeira. E aí ele, ah, tá bom. E aí começa, Dumbledore fala assim, a gente desconfia que Credence seja de uma linhagem dos Lestrange, que era o irmão... de Leta, que se perdeu no furacão, não sei o quê. E eu pensando, e eu com isso? Tipo, que diferença faz na vida de qualquer pessoa? O melhor é da onde ele tirou que ele podia ser o irmão perdido de Leta. Que exato, não vi no tarô. Não, Sibila e a pergunta que eu não quero calar. Que se foda os Lestrange, que não apareceram no primeiro filme pra mim, isso não significa porra nenhuma, sabe? Sim. Caralho, não faz sentido. E ainda traz pra esse filme aquele homem avulso que tá lá procurando... O do verme no olho? Do colírio. É. Isso, exatamente. Que traz assim, o personagem avulsíssimo num plot avulsíssimo fazendo porra nenhuma do filme. Que é mais um personagem que não devia estar nesse filme, né? Num plot totalmente absurdo. Não, e que é um homem que, tipo... moveu toda a história, porque botaram esses bebês num navio pra ir pros Estados Unidos, né? Tipo, no barril com Débora Seco. Tava tendo tráfico de bruxo, né? Sim. Né? E tipo, só porque esse homem um dia ia querer matar o irmãozinho de Leta Lestrange, eu fiquei assim, gente... E outra mãe Violeta, né? Muito linda que ninguém resistia. Feia pra caralho, né? Não me fala assim de Leta. Não, a mãe da Leta. Ah, sim. Ah, é aquela que é uma mulher linda. Uma Viola Davis, qualquer pessoa, né? Aquela mulher é feia, falando que ela é linda. Pelo amor de Deus. Colocasse o Mitchell, né? Colocasse a Lili. Cara, mas assim, eu falei da Leta porque, de verdade, eu acho que ela é a personagem mais desenvolvida do filme. Mesmo que seja escroto o negócio dela deixar o bebê de lado e tal, mas pelo menos eles mostram ali o bullying que ela sofria, ela tinha aquele trauma daquela memória do lençol voando, né, que era coisa do irmãozinho se perdendo no mar. E aí, chega no final, Leta fala assim, gente, né, lá no comício do Grindelwald, tá indo que eu vou segurar ele aqui. E aí Leta morre, e em 2 segundos o Grindelwald vai atrás das pessoas. E eu fiquei... Mas eu ainda não acredito 100% que ela pode ter morrido, porque... Você acha que ela fugiu igual o Jack, This Is Us? Morreu nada. Tá no Vietnã, ela. Não, porque assim, a sequência dos filmes, eu acho, é tipo um grande plot que ela vai tirando do cu, que ela não sabe o que ela tem que fazer, como ela não soube no primeiro. No primeiro, eu lembro que todo mundo fala assim... O Newt sabia que o Credence não tinha morrido. Ele dá uma olhadinha no final, que não sei o quê. Que ele olha lá, ele viu que o Credence estava vivo, ele explodiu, mas ele não morreu. Mas nesse ele não sabia, né? É, não sabia. E aí eles vão desenvolvendo os negócios que nem ele sabe que eles vão... Aí eles vão tirando, ah, aconteceu isso, ah, mas vai acontecer isso. Ela não sabe o que ela tá fazendo. O primeiro filme ela queria fazer um negócio de animal, e aí eu também acho que ela tirou do cu o outro Grindelwald, o primeiro. Sim, é tanto que, gente, não se falava em Grindelwald na pré-produção desse filme. Tipo, do nada anunciaram que o Johnny Depp estaria, e aí aparece uma folha de jornal lá, e aí tem esse twist no final. Eu acho muito que eles fizeram regravação da DC, assim, pra botar isso. Pô, não duvido, não. Eu tenho certeza que é, porque, meu, eu acho que assim, ela fala assim, vamos fazer um filme que o Animais Fantásticos, o Obscuros, vai ser tipo o vilão do filme, ele vai ser tipo o grande mistério vilão. É, ele que vai ser o primeiro filme. Só que aí no final fala assim, vamos dar uma inventada pra ter uma sequência. E aí foi isso que ela foi tirando, e ela não perdeu o controle. Tanto que dá pra ver muito nesse segundo filme, né? É, vamos falar um negócio que vai ter sequência, só que não teve, né? É. Vamos falar de um plot que, pra mim, é o plot que menos faz sentido. Como se fosse possível ter um plot que menos faz sentido, já que nada faz sentido. Mas, pra mim, esse é o pior de todos. Na história. Só pra você... Porque, assim, eu vi sem legenda, então me corrijam se eu estiver errado, tá? O Dumbledore chama o Newt e fala assim, Newt, tem que te contar um negócio, te contar uma coisa. Aí o Newt fala, que eu vou te dar uma balinha. Né? Aí o Newt fala, então, você tem que ir lá em Paris, e aí você vai nesse lugarzinho aqui, que tem essa marca, que é uma casa segura. E aí você vai atrás do Credence, como o Léo já falou, né? Atrás do Credence, que tá vivo, igual a Morena, nananana. Aí ele vira e fala assim, ah, beleza, tá bom. Tô indo lá, aí vai lá no baldinho, pan de gelo, entra no baldinho de gelo com o Jacob e vai pra Paris, chega em Paris, ok. Aparece a cor da leite de animal fantástico. Aí nesse vídeo, aparece mesmo, é aquele que foge do circo. É o Garfield, a Cláudia Leite é o Garfield. E aí, enquanto isso, Dumbledore tá em Hogwarts, aí vai o ministro da magia com o irmão de Newt lá, aí bota a algema mágica no Dumbledore, que ele não vai descobrir os feitiços, que não faz sentido nenhum também essa merda, porque o Dumbledore é o maior bruxo de todos os tempos, e o cara do Ministério da Magia faz assim, e aí ele não pode fazer nenhum feitiço sem o Ministério saber. Essa parte pra agir numa fênix na frente dos caras, e aí... É, lacrando muito, assim, ó. Fênix no filme 5 e ele não faz nada, mas tudo bem. E aí ele fica preso lá. E aí a gente descobre na história de que Dumbledore e Grindelwald fizeram um pacto de sangue, igual no Big Brother Brasil 7. No momento 7, eu achei que eles tinham feito meinha. Né? Que furou o dedo lá, fez pacto com a faca lá, de sangue. E aí o Grindelwald tem tipo um colarzinho que tem uma gotinha de sangue. Dos dois juntos, né, do crush, do mozão, que é a prova, é como se fosse aquele voto perpétuo do Snape no livro Relíquias da Morte, que você não pode quebrar, é tipo isso. Aí eu fiquei pensando, gente, em que momento da história eles fizeram esse pacto de sangue? Porque de acordo com a história que me foi contada, e que é descrita no livro 7, por mais ou menos 3 capítulos, que a Rita Skeeter escreve um livro sobre o Dumbledore, com toda a genealogia, com a Matilda Blackshot, que vai lá, a maior historiadora de todos os tempos, blá, blá, blá. Ela conta que o Dumbledore e o Grindelwald eram muito amigos, se pegavam, e aí o Dumbledore começou não a... Não conta isso no livro. Ficou nas entrelinhas. Essa é a versão não censurada. É, porque, segundo Ezra Miller, que deu um piti do caralho, ficou muito claro que Dumbledore e Grindelwald se pegavam, e a única coisa que eu vi foi... Éramos mais que irmãos. E no espelho de Ojezed, eles com a mãozinha dada assim, fazendo... O espelho que a gente sabe o que é porque a gente lê os livros, mas a maioria das pessoas não sabe, né? Exatamente. E que era um excelente momento pra ela explicar algo útil, não. Ela perdeu tempo fazendo plot do homem com verme no olho que não serviu pra nada no final da história, mas beleza. E aí, ele, de acordo com o livro 7... O Dumbledore ficou tentado, porque ele era apaixonado pelo Grindelwald, né? A gente sabe da história. E aí ele começou a fazer coisas com o Grindelwald, começou a seguir os sonhos de grandeza dele. Até que houve um momento de uma briga entre o Aberforth, que era o único irmão do Dumbledore, além da Ariana, né? Que era a irmã pequenininha, que era aborto, né? Que era a pequenininha que era boa, que era não mágica, né? Que era aquela que era não mágica, em teoria. Igual o Credence era não mágico, no primeiro filme a gente descobre que ele tem magia saindo do cu, sendo que ele nunca foi pra Hogwarts. Porque né? Cena maravilhosa. Nunca recebeu cartinha, porra. Nunca recebeu cartinha. Porra, ele é tipo, sabe usar varinha, fazer vários feitiços como ninguém. Porque no final, na última cena, ele conjurando o Fênix, o caralho é 4, entendeu? Onde que ele aprendeu essas merdas, gente? Ele nunca foi pra Hogwarts, que ele nunca teve poder, ele nunca aprendeu um feitiço na vida. Como é que ele sabe isso tudo? Primeiro filme, Grindelwald primeiro, não sabe de momento nenhum que ele é obscuro. Só fica, você é aborto, que blá blá blá blá blá. E no final, ops, você é um obscuro. Né? Enfim, e aí, de acordo com a história, a irmã, o Aberforth, que era o único irmão que o Dumbledore tinha, tem uma briga com Dumbledore e Grindelwald, e aí solta umas faíscas lá, uma Avada Kedavra no meio, e o feitiço pega na irmã e a irmã morre. E esse é o maior arrependimento da vida do Dumbledore, e é por isso que ele, né, tem essa coisa dentro dele de tristeza e tudo mais. Enfim, é isso. Aí eu pergunto pra você, se a irmã morreu... Se a irmã morreu, como, em que momento dessa história houve esse pacto de sangue aí do Big Brother Brasil 7? Porque de acordo com o que eu vi no filme, esse pacto de sangue aconteceu, cronologicamente, depois que a irmã do Dumbledore já tinha morrido. É o que dá a entender no filme. É, pelo menos foi o que eu entendi. Gente, se eu tiver errado, me desculpa, me fala, me conta onde que eu tô errado. Porque não ficou claro isso pra mim, porque pra mim ficou... parecendo que esse pacto aconteceu depois que a irmã do Dumbledore já tinha morrido, depois que eles já estavam bem mais velhos, eles já tinham feito várias paradas, já tinham saído, rodado o mundo, blá blá. Eu também fiquei com essa impressão. Por que ele faz um pacto com um cara que teoricamente matou a irmã dele e esse é o maior arrependimento da vida dele? Não faz sentido. Eu te pergunto, Darlan, por que que tu concluiu que foi só depois que ela morreu e tudo mais? O que foi que fez tu concluir isso, assim? Pela cronologia da história, porque quando você vê no livro 7, quando tem a briga e o Grindelwald e o Dumbledore lá mata a menina, ele não sabe quem matou, né? Porque esse é o arrependimento, porque ele tem medo de que ele tenha matado a própria irmã. Isso foi assim... Foi 1-2 anos depois que ele e o Grindelwald começaram a ficar grandes, assim, sabe? Foi logo no início, eles não ficaram, tipo, 10, 15 anos juntos, rodando o mundo, e isso aconteceu. Não, foi bem recente. Dura 2 meses e pouco, é uma coisa assim. É muito recente, entendeu? E da forma como apareceu no filme, parece que eles já estavam juntos, ó, rodando o mundo, fazendo várias paradas. Eu vi o filme 2 vezes, porque eu sou masoquista. Eu vi o filme 2 vezes pra entender essa merda. E eu não entendi. Eu fiquei, gente, mas isso não tá fazendo sentido. Não tem como o Dumbledore ter feito um pacto de sangue com um cara que, na cabeça dele, pode ter matado a irmã dele. Na cronologia, o certo, isso seria antes da irmã dele morrer, o pacto, não foi isso? Sim. Então, aí, como eles fizeram o pacto antes de dar merda lá com o irmão do Dumbledore e eles lutarem e resvalar um feitiço na menininha ela morrer, A partir daí que ele não pode mais, que ele diz que não pode ser o cara a atuar contra o Grindelwald porque eles têm o pacto de sangue. Então foi antes. No filme, foi eu acho antes. Que, tipo, no filme não tem... Simplesmente é como se essa história não existisse, né? Gente, mas assim, Darlan, você tá achando que tem alguma coisa a ver com os livros de Harry Potter? Isso aí? Não, assim, eu tava tentando até esse momento achar uma coerência, porque essa mulher é tão filha da puta que ela ainda usou o mesmo ator, né? Essa desgraçada. Não, então. Ela ainda usou o mesmo ator pra deixar a nossa cara assim. Tá vendo? Tô conectando as histórias. Só que pra mim, as duas histórias que ela apresentou, desse flashback aí que ela fez, não fez sentido, porque. Conectar sem saber, né? Dá então, nisso. Eu li o livro recentemente e pra mim não fica claro que isso que acontece nesse filme. É antes da irmã morrer, pra mim, enfim. Então, é só mesmo uma problematização. Eu entendo, eu concordo totalmente com o que você falou. Aí eu vi uma fanfic lá de um dos fãs que adora fazer uma fanfic com as merdas que a J.K. faz, né? E aí falou assim, como esse pacto de sangue foi outro plot que ela tirou do útero, porque não existia isso na... Não que eu também lembre, né? Na toda a franquia dela, o que, que pode ser? Ela vai explicar depois... Que logo no começo da amizade deles, que eles estavam causando lá, os dois juntos, eles fizeram esse pacto, e aí nessa briga dos dois, o pacto que eles fez lá, o feitiço que um atacava no outro, não se acertava, por isso que espirrou na irmã. Pode ser que seja isso. Eu pensei por esse lado, na verdade, então, quando eu assisti. Mas pelo... Assim, não que... É, exatamente. Não faz sentido nisso, né? É, não que faça um super sentido, mas foi o que eu pensei também quando eu vi. Pelo que eu entendi, na época que eu tava pesquisando e lendo lá esses sites meio que oficiais aí de Harry Potter, da cronologia, isso acontece porque diz, o irmão do Dumbledore que tá tentando tirar o Dumbledore desse caminho que ele tá lá com... Na verdade, não. Na verdade, o Aberforth, ele tá puto porque o Dumbledore abandonou a família, abandonou a irmã doente... E ele tá tendo que cuidar da irmã sozinho. Então ele não quer tirar o Dumbledore do caminho. Ele quer que o Dumbledore fale assim, seu filho da puta, você tá pagando de bom moço aí, garotão, prodígio do não sei o quê, mas a tua irmã aqui, ó, doente, tá passando necessidade, eu tenho que trabalhar. Então a luta é entre eles dois, entre o Dumbledore e o Aberforth. E o Grindelwald se mete no meio. Aí, pelo menos é o que conta no livro, tá? Que o Dumbledore se mete no... O Grindelwald se mete no meio. Então, mas não fica claro que tem um duelo entre o Dumbledore e o Grindelwald e não, o feitiço que eu li, o que eu li é que quem troca feitiços é o Dumbledore com o irmão e resvala na irmã dele. Na irmã deles. E ela morre. Foi o que eu li. Mas aí é aquilo. O site também tem um monte de site que escreve um monte de merda. Mas de qualquer forma, tudo que a gente tá falando aqui dá sempre a entender que esse pacto de sangue, se existiu, né... Existiu bem antes da irmã dele morrer, entendeu? De acontecer esse fato. Então, existiu, gente, porque tá lá, né? Tá lá. Agora existiu, né? Agora existe. Ou é brinde também, né? Ou é brinde. O filme é uma grande mentira. Funcionou, né? Vai descobrir que o espelho tava com defeito, na verdade, né? Devolve. Enfim, vamos voltar pro que importa, né? Nagini. Vamos falar. É, Nagini, uma grande polêmica. A grande modelo, né? Quando saiu o trailer dessa merda, eu vi um monte de gente assim, porra, uma das poucas POCs do elenco vai ser a cobra, vai ser do mal e não sei o que, desrespeito com o chinês. E aí as pessoas mal imaginavam que estava por vir que Nagini é a grande protagonista guerreira, força guerreira desse filme. Porra! Né? Então... É, porque assim, gente, já temos de fonte segura que Nagini é a mãe de Val Val. Bum. E eu li a fanfic que fez isso e faz todo sentido. Quê? Porra! Jovem. Nagini vai ter um filho, ela tá grávida de Credence, que maravilhoso que vai ser. Não, gente, mas eu não me surpreenderia que essa mulher rasgasse as páginas que ela escreveu, e falou assim, então, eu decidi agora, tá? Ah, eu falei que o Voldemort era filho do não sei o que lá, do Salazar Sonserina? Eu menti. Eu tô torcendo tanto pra ela fazer isso que você não tem ideia. Eu também, eu quero muito, porque eu quero caos, eu quero as pessoas... Mas jovem, eu ouvi um podcast, que eu não vou falar o nome, sobre Animais Fantásticos, sobre esse segundo filme, que falou justamente isso, que tipo, a história que é contada no cinema é diferente da dos livros, e isso já vem desde Harry Potter. Então as pessoas não deveriam se espantar pelo fato dela estar cagando para os livros. Sabe por que não vem? Não é, porque também... quando... que podcast é esse, Taylor? Me fala agora que eu vou lá comentar. Porque não vem. Não vem, porque o que mudou no livro do no filme do Harry Potter pro livro era que, sei lá, o que quem fazia era o Dobby, quem fez foi o Neville. Besteiras, né? Porque eles não tinham dinheiro pra colocar no efeito especial pra botar o Dobby. Entendeu? É, agora não mudou de onde o Voldemort nasceu. Todo mundo sabe que o Voldemort veio da mulher lá feiosa com o maluco bonito lá do Tom Riddle. A história tá contada durante o livro 6 inteira. Aí essa mulher me tira do cu agora que o Voldemort é filho do Credence com a cobra, eu vou falar, caralho, essa mulher tá maluca. É, então. O único porra dos filmes pro livro é que o Harry quebra a varinha no final, que eu fiquei puto no cinema, mas tudo bem. Ah, sim, sim, sim. Sim. Ai, ai. Mas, gente, vocês gostaram de Nagini? Vocês acham que, assim, eu achei maravilhosa. Faria diferença no tela? Maravilhosa. Protagonista pra mim. Apareceu em mais cenas do que a Tina, entendeu? A capaz tá aparecendo mais cenas do que o Newt, inclusive. Achei maravilhoso o plot Rei do Chão, Rei do Show, tipo, Pit Barno real ali, viado, maltratando as pessoas. O filme podia ser todo focado naquela porra daquele circo. Ia ser muito melhor eles terem então tirado. Mas agora coisa, você pode falar, porque eu cortei ele lá na época, da hora que ele tava falando do circo. Agora a Sasa pode falar do plot Rei do Show do Pit Barnum da realidade, entendeu? Porque o circo Mega Evil lá maltratando as pessoas, os abortinhos, as pessoas estranhas. Eu gostei, eu queria ter visto mais. Uhum. Acho que foi uma das únicas coisas acertadas desse filme. Foi esse plot do circo, que durou uma cena. Cara. Sasa tá até mudo, né? Tá na Guine. Nossa, tá. Não. Tá no modo cobra, né, Sassi? É, exatamente. Sassi? Que nem? Tá curtindo seu podcast? Eu tô adorando porque eu tô igual a Nagini, só indo de um lado pro outro acompanhando a história. Pegando o Credence aí, né? Ah, e fazendo cara de triste, né? Exatamente, porque isso é outra coisa. Eles fizeram tanta questão de incluir a Nagini lá, né, nesse plot dela com o Credence, e quando a J.K. optou por reduzir ao máximo esse plot do circo, a gente já sabe, já conhece eles já estão ali no circo aquele tempo, eles já têm um relacionamento pré-estabelecido, e a J.K. não tem a mínima vergonha na cara de colocar assim, sei lá, 2 minutos de tela, ou em algum discurso, ou em alguma coisa, ou eles conversando, pra gente poder tentar entender como é que o Credence foi parar lá, como é que surgiu essa conexão que eles têm, sabe? É tudo tão vazio que você não se importa com ela, né? Ainda mais lá no final, que ela tem a escolha a fazer e você fica, aham, tá bom, linda, mexendo no celular e nem aí. Você gasta tempo de tela, inclui mais um personagem entre os 60 milhões que tem nesse, uhum, né, nesse filme, e aí você não dá o mínimo de tempo para isso. Dignidade. Exatamente. E poderiam traçar alguma coisa a partir daí, da história da Nagini, desse relacionamento deles dois que eles têm ali no circo, porque... Você vê que é um relacionamento de intimidade da primeira vez que ela aparece lá no circo, que eles estão conversando, aí o dono do circo fala assim, ah, você tá aqui, né, cantando aqui, mandando para os outros pegar os negócios do seu bolso e tal. Então você vê que eles têm uma intimidade prévia. Você está dizendo para que eles façam um flashback, conta a história dele toda? Não, mas o mínimo para que você possa entender o porquê que essa relação entre os dois é tão importante, porque eles têm essa identificação tão grande, por que ela apoia tanto ele em ele saber mais do passado dele, sabe? E por que ela aceita... E por que ela aceita ser avulsa, né? No restante do filme, só correndo atrás dele, né? Cara, pra mim, é bem claro que essa mulher colocou na Guine, que assim, no filme 4, né? Porque ela gosta de fazer essas palhaçadas. Ah, porque no filme 4, a Nagini vai ter um plot super importante. Então bota a Nagini no filme 4, caralho! Bota botar agora, bota assim, existe uma pessoa que trabalha no circo que vira cobra. Não fala o nome da pessoa, não quero saber. Não, você vai ver. Fica assim, caramba, a mulher vira cobra. Aí quando ela foi importante lá no filme 4, você fala assim, lembra daquela mulher que virava cobra no circo? Então, ela é a Nagini. Pronto, ia ser muito melhor. Ah, mas tá pedindo muita sutileza, gente. Porra, calma que vai ter tanta merda ainda, porque ela vai colocar Tom Riddle conhecendo Nagini. Vai, ela vai enfiar umas merda tão grande até o quinto filme. Viado, ela colocou Nicolas Flamel nesse Flamel, filme. Ela colocou a McGonagall gritando com as crianças no corredor. Não, Minerva é um capítulo à parte, gente. Mas Nicolau Flamel, Edson Celular aparecendo nesse filme. E pra que precisava dar o foco naquela pedra filosofal? Aí, gente, esse filme foi tudo ligado. Pra fazer a ligação, gente. Passei esses caras assim, caralho, meu, que filme incrível, sua pedra filosofal, mas vamos falar de Minerva, gente. Vamos esclarecer a polêmica para quem não acompanha, é o seguinte. O filme se passa ainda, não? 30 e... 27, verdade. Isso. Então, o filme, o presente com o Newt adulto é em 27 e McGonagall nasceu em 32. Isso. E aí a gente vê nesse filme, quando a gente tem esse momento Hogwarts, que Dumbledore tá lá sendo muito importante, mostrando os bichos papão pras crianças o tempo inteiro, a gente vê Minerva nos corredores gritando, ô fulana, volta aqui, caralho, vai ter aula daqui a pouco. Ô fulana! E aí você já pensa assim, ué, não tá nascida, né, mas tá aí. Não, mas não sei se você ouviu, nem né, por aí, né, a galera que tá defendendo JK, falando assim... Que Minerva deu aula por não sei quantos anos em Hogwarts, mas não disse que era ininterrupto. Que ela pode ter estado na escola, aí saiu um tempo e depois voltou. Ela pode ter voltado 10 anos antes de nascer pra dar aula, quem nunca? Ela é apaixonada por lecionar, né? Eu acho uma coisa muito coerente também de uma pessoa que trabalhava no Ministério da Magia sair pra ser inspetora da escola, né? Pra correr atrás de Lenny Kravitz, né? Corretor, né? É porque a passação de pano, ela tá sem limites, assim. Primeira coisa que as pessoas falaram foi, não é a McGonagall que a gente conhece, é tipo a avó dela que também chamava Minerva. Ah, e tá, aí, é sim. E aí eles mentiram já porque falaram assim, ó, gente, McGonagall era o nome, tipo, do pai trouxa dela, e aí, tipo, é a Minerva McGonagall, não tem erro. E, né, ela não tinha nascido. Ela tá acreditada como Minerva McGonagall, então não tem nem como dar desculpa. E aí depois o povo falou assim, mas vocês não sabem se nos próximos filmes não vão mostrar que ela usou um vira-tempo pra influenciar em alguma coisa em Hogwarts. Aí eu tô esperando a hora que vai chegar Hermione e Minerva no mesmo vira-tempo. Não, eu buguei porque eu pensei assim, caralho, a pessoa vai usar o vira-tempo pra ir pra uma época que ela não existia. Ninguém estranha que ela tá dando aula lá, sendo que ela não existe. E aí a função dela com esse vira-tempo é ficar gritando pras crianças voltarem pra aula? Gente, mas Hermione tá no filme, vocês não viram? Hermione é Lenny Kravitz, porque ela é negra. Ela é não, negra, eu adoro. E JK tá tão mal intencionada que ela apagou a data de nascimento de McGonagall do Pottermore. Sim. Uhum. E aí, tipo assim, né? Minerva aparece na adolescência de Newt, com a mesma cara, dizendo, fulano, volta aqui, pleta, caralho. E aí você fica, gente, a mulher, tipo, 15 anos antes já tava lá. E aí, tipo, ainda falaram assim, ah, mas nos filmes, ninguém fala quando a Minerva nasceu, vocês estão seguindo pelo Pottermore por causa de historinhas e tal. É. Exatamente. Que, a Minerva fala pra Umbridge, né, ela fala assim, ah, eu leciono aqui há 39 anos, você vê que filmes passam em 95, a conta também não bate, só que aí o povo disse isso que Sasser falou, né. Ué, gente, você fala 39 anos, você pode ter ensinado 5, passou 10 trabalhando em outra coisa, fazendo um sabático. Uhum. Aí você voltou mais 2, aí você foi ali passar mais 15 em outro lugar. Ou foi, seja, né, se me perguntarem agora há quanto tempo eu vivo, vai ser uma resposta diferente da minha idade. Com certeza. É, e McGonagall assim, né? Dumbledore era professor de transfiguração, que ele não é no filme, ele é de defesa. Aí ele vira diretor e chama McGonagall pra substituir ele na matéria. Então, tipo, não bate nada do que ele já falou pra gente. E aí, tipo, o que mais me revolta é que, assim, se ela quisesse, cara, eu tenho um papel muito foda pra McGonagall aqui, então eu vou ter que dar um jeito, dar um balão aí. Mas não, ela põe a mulher lá só pra ficar gritando pras crianças. Mas, jovem, tu vai descobrir no quarto filme que isso tudo foi premeditado, jovem. Uhum. Que ela tava ali tangendo as crianças, mas ela tava Mas ela tava atrás do vilão. O pior de tudo é que ele vai inventar umas bosta e o povo vai falar, o fandom vai falar, ai, tá tudo sabido. Ah, mas isso é fato, filho. Pode ter certeza. Mas ela vai inventar fato. Porque ela vai pegar tudo que o povo vai tá metendo no pau agora e ela vai querer, tipo, explicar. Tipo, tudo, todo mundo tá reclamando, tipo, ah, não faz sentido isso, isso, isso, isso. Aí ela vai fazer questão de pegar essas merda que não faz sentido e colocar em bando de cena que não vai servir pra nada, só pra falar. Pegar na cara. Tá vendo aqui, ó? Porque falei que ia ter explicação. Eu falei que não sei o que lá. Cala a boca, as mulheres. Gente, ela não precisa fazer cena. Ela põe no Twitter isso e as pessoas compram. Ela é tipo aquele homem que fala nem todo homem, né? E aí, mas no próximo filme, que é no Brasil, vai aparecer até porra! Até parente de Dobby vai aparecer. Não, e porque esse filme, o motivo dele existir é ser Amazing Race bruxo, né? Porque cada ano eles tomam um país sem motivo nenhum. Uhum. E vai aparecer Castelo Bruxo igual apareceu Bubaton em Paris, né? Paris fez uma super diferença, gente. Mas Paris me... Não, Paris me apresentou a melhor cena, que foi a cena da bibliotecária Mega Evil com os gatos estranhos. Caralho, o que foi aquilo? Não, assim... deu um gatilho no Leózio, que Leózio... Né? Caralho, porque essa cena foi muito ridícula. Primeiro percebi assim, é um lugar... Tu achou isso? É um cofre de altíssima segurança, desventuras em série, aqueles negócios mexendo. Aí chega o Newt com a Tina no negócio e fala assim, essa aqui é a Letha Lestrange. Aí a mulher que ganhou a promoção pra participar do filme fica só com a cara de cu, assim, né? Aí eles vão. Aí daqui a pouco chega a verdadeira Letha Lestrange, que é a dona do negócio que era pra estar ali. A mulher solta os gatos em cima da Letha. A mulher ataca, né? A dona do cofre. Adoro. Ai, gente. Olha, melhores cenas. Esses gatos, porque assim, o que o Zan não falou, né? Eles fazem um roteiro normal e depois falam, tem que encaixar uns animais aqui. Sim. Aí teve esses gatos. Afinal é Animais Fantásticos, né, gente? Sim. Aí tem os gatos, a lesma que tá no olho do homem, que não serve pra nada. E tem o Garfield, que é tipo um super animal que pode atravessar Paris inteiro e não sei quantos pulos, não sei o quê. E isso não é usado, porque, tipo, esquece. E tem o rouba-ouro. Não, vale dizer também, uma coisa muito boa, que quando tá tendo o plot do circo, Cláudia Leite foge, né? Aí vai todo mundo embora do circo, Cláudia Leite fica solta pela cidade. Cláudia Leite fica solta pela cidade dias e ninguém percebe absolutamente nada. E aí Newt chega lá com chocalho, né? Exatamente. E prende Cláudia Leite. Deixa eu te fazer uma pergunta pra vocês. Vocês falaram do plot de Obliviate do Jacob? Mais ou menos. Mas sim, se você quiser se aprofundar, a gente gostaria. Não, gente, é porque assim, como é que você me termina um filme? O primeiro, Jacob, aquela cena super triste, Jacob vai crescer tudo, vai acabar tudo. Aí você começa o próximo filme e então, não funcionou. Foi ao contrário da Bonnie. O Newt, deixa de falar, menino, não rolou não. Ah, tá bom. Mas era avisando, olha, nós vamos desfazer tudo que nós fizemos até aqui. Aí a gente continua assistindo, né? Eu acho que como o J.K. A culpa é nossa, assim, né, Taylor? Exatamente. Star Wars, ela fez tipo assim, vamos fazer igual o povo ficou puto da vida, que os últimos Jedi destrói tudo que Despertar da Força fez, vamos fazer igualzinho. Meu, me conta uma história bonitinha que ele se apaixona pela Queen de novo, qualquer coisa, ele descobre o mundo de novo, mas não faz isso, pois, né? É. Pelo menos mostra ele voltando a ter a visão dele quando vê a Queen, alguma coisa assim. É, segundo o Sassi, já tava claro no fim do primeiro que ele lembrava de tudo, eu não achei. Não, tá claro no final que ele lembra, porque ele faz os... Ele lembra de algumas coisas, porque ele faz os biscoitos. Não coloca a palavra na minha boca, não. E quando ela chega lá, ele olha pra ela e sorri, aí acaba o filme assim, ele olhando pra ela e sorrindo. Então, pra você, gostei dessa mulher. Ele tem uma sensação boa quando ele encontra. Então, o que eu esperava nesse filme? O que eu esperava? Beleza, vai voltar, ele já lembra? Ou, tipo, porque ela contou pra ele e ele acreditou. Dois, ele se apaixonou de novo por ela e ela não contou nada e isso vai gerar algum problema no futuro. Não que ela enfeitiçou ele com a poção do amor e fez ele a putinha dela e enfeitiçando o cara o filme todo. E aí, quando ele... Não, e o Newt olha e fala assim, então, Queenie, vou ter que te fazer porque ele tem que decidir por ele mesmo. Aí desfaz o negócio e tu fica assim, mano, que tá acontecendo? Essa mulher tá retardada nesse filme, ela não é assim. Não, ela é... Não, ela é outra personagem, filho. Não, e ela não lê, ela não consegue ler a mente do Grindelwald e nem a mente da putinha do Grindelwald lá que recruta ela na rua. Sim. Da Bolsominion, da Bolt. Isso aí eu espero que eles façam que ela tava o tempo inteiro infiltrada querendo derrubar Grindelwald e fingir que tava com ele. Porque porra! Se não foi isso... Não foi, cara. Nossa, ela é burra mesmo. Você tá onde é destruída, filho. Sabe por quê? Não faz sentido, Léo. Por que ela ia querer se infiltrar nem do Ministério da Magia, essa mulher é? Ela não é Auror. Ela é a irmã que fazia comida e limpava a casa do primeiro filme. A gente vai ver uma cena dela e Tina confabulando o plano Mega Evil. Você vai ver. Vai ser tipo aquele filme Onde Está Segunda-feira da Netflix, né? Isso. Adoro. Eu adoro esse explode de virada de personagem. Mas o dela foi feito tão feio. Porque assim, podia ter feito, mas podia ter durado um filme a mais. Ela não precisava virar agora do nada. Não, assim, eu acho que eles botaram esse plot, ela botou esse plot dela pra mostrar até pessoas boas foram pro lado do... Porque isso é uma coisa que o Dumbledore fala, tipo, o bem e o mal é uma coisa que é... Ele não fala nesse filme, óbvio, ele fala quando fazia sentido na saga Harry Potter. O bem e o mal é uma coisa muito fluida, então, tipo, às vezes pessoas boas são influenciadas e acabam... tomando atitudes erradas e que depois se arrependem e tal. Talvez por isso que quando Voldemort caiu, muita gente voltou pro lado do bem, blá blá blá, nananã, porque com Grindelwald foi a mesma coisa. Talvez ela tentou botar pra você assim, ó, tá vendo? A Queen, essa pessoa que vocês gostam, que é inocente, que é do bem, que é não sei o que lá, ela vai acabar aqui do lado do Grindelwald. E aí a gente vai ver, sei lá, no próximo filme, no terceiro, no quarto filme, ela indo cada vez mais dentro desse mundo Grindelwald e provavelmente virando uma chave de que ela tá fazendo merda. Então, uma dúvida. Mas assim... Foi mal feito, foi horrível. É uma coisa sequencial. Ficou uma merda. Se ela ficasse com vontade com aquela pulguinha atrás da orelha nesse filme, no próximo ela faz isso, entendeu? Não precisava nesse todo mundo, vamos matar todo mundo, vamos cada um pro lado... E não deixa. Mas é que tá, o Grindelwald não fala vamos matar todo mundo. Não, por sei, isso que eu acho que ele foi o melhor personagem. Não, do filme. Uma dúvida, olha só. Deixa eu aproveitar esse assunto para tirar uma dúvida. A Queen, a principal motivação dela ter ido para lá é porque, se a gente parar para pensar direitinho, na América não pode. Ela falou exatamente o que eu ia falar, que era rola. Na América pode ter casamento de trouxa com bruxo, certo? É proibido. Uhum. Então, eles não poderiam ter esse relacionamento nem a pau. Aí, eles foram pra Europa. Na Europa, até então, me corrija se eu estiver errado, é normal, pode acontecer. Tanto que existem bruxos, na época já do Harry Potter, a Hermione, se eu não me engano, né? Ela é... Mas, jovem, mas a gente tá falando de 1927, sim, então pode. Sim, não, ainda. calma. A gente tem isso, já acontece. Só que o que eu entendi neste filme é que lá, mesmo nessa época, na década de 1920, na Europa já podia ter relacionamento de bruxo não com... Não fica claro, eu acho. Não. Eu entendi que sim. Não, tanto, não pode. Sabe por que não pode? Eles querem casar lá na Europa. Não, porque o discurso do Grindelwald é exatamente sobre isso. Eu vi sem legenda, então se eu estiver falando merda, me corrijam. Que ele fica falando de bagulho de soberania... bruxa, blá blá blá, que os bruxos têm direito de tomar as suas próprias decisões, que os bruxos têm direito de ficar com quem quiser, e não importa se você quer ficar com um bruxo ou com um trouxa. Então, o que eu entendi é, não era permitido devido a essa questão do sigilo entre bruxos e trouxas. Então, até na Europa, naquela época, não era permitido isso. Mas o discurso do Grindelwald não é ter a raça pura? Só não, ele quer que os bruxos sejam... Não, ele quer que os bruxos sejam supremos... Uhum. Pra tomarem as suas próprias decisões. Obviamente, no final das contas, ele quer mesmo ter a raça pura, que ele quer matar mesmo o trouxa. É. Mas o discurso dele pra poder angariar o máximo de seguidores é que os bruxos sejam responsáveis pelas suas próprias decisões. Por que a gente tem que se preocupar com o que os trouxas vão pensar de nós? Se nós formos superiores, formos quem governa o mundo, os trouxas vão nos respeitar, entendeu? É nesse sentido. Eu fiquei com a impressão de que eu devo ter tirado essa impressão, então, igual a do cu, igual a J.K. fez com o roteiro do filme. Eu fiquei com a impressão que a proibição real, oficial, era só na América, na Europa. Não. Ainda não, eu acho assim, que até esse plot da proibição é mal feito, porque assim, a embaixadora da escola de Ilvermorny casou com um cara que não era bruxa, teve os filhos e fundou a escola, tudo. E aí você tira depois uma época que eles não podem casar mais, aí depois um... É, e tanto que a McGonagall nasce de uma relação trouxa-bruxa, né? Olha que louco. A mãe é bruxa e o pai é trouxa. É, mas como ela já tava nascida com uns 30 anos, então... Ela vira tempo, né? Ela nasceu em 70 e ela voltou. Ai, será que a McGonagall usou o vira tempo pra permitir as pessoas casarem pra ela poder nascer? Foi isso. Exato. Foi isso. As explicações parece que são convenientes, assim, são por conveniência, né? No momento que precisa essa explicação. Então, mas porque tem uma hora que o Grindelwald tá lá no quartinho com o Queenie, que quando ele entra, ela tira a varinha e fala: sai daqui, não sei o quê. Sim. Vaza, menor, vaza. E ele fala: não, tudo bem e tal, tô aqui pra poder te dar oportunidade, eu sei que você quer o melhor, blá blá blá. E aí ele manipula ela exatamente utilizando esse discurso de que se ela ficar com ele, que ele quer lutar pelo bem dos bruxos. Então assim, que os bruxos têm o direito de ser o que eles quiserem e de ficar com quem eles quiserem. E aí a Queenie, ela é seduzida por esse discurso de... Por essa demagogia, ter a, né? Ter a liberdade, se eu ficar com ele, se ele realmente... O discurso dele é um discurso que me convém, então eu vou ficar com ele, porque se eu ficar com ele, eu vou poder ficar com o Jacob, entendeu? Então, vou poder casar com o Jacob. Tudo isso poderia ter acontecido, mas precisava de umas 3 cenas a mais e, assim, não começar ela já maluca, quero casar. Sim. Podia cortar toda a cena do homem lá, avulso lá, percorrendo. Não, podia cortar a cena do homem do verme no olho e cortar a cena do Credence procurando mamãe e papai, com a Nan. Seria maravilhoso. Jovem, deixa eu aproveitar e uma pergunta que o Luciano me fez e que eu fiquei assim. Considerando que Leta morreu neste filme, né, não sabemos ainda, como fica a descendência Lestrange pra surgir Bellatrix na história? Então, menina... Acabou, né? Fez questão de mostrar a árvore pra dizer que morreu na mulher, né? Então a gente tá esperando aí quando é que ela vai tirar do cu outro Lestrange também. Vai ser o final do próximo filme? Porque assim, a Leta morrendo ou não, não faria diferença. Teria que ser esse irmão dela perdido que tá morto, que tem que estar vivo. É. Porque é o nome do pai que passa pra ter o filho que casa com a Bellatrix e ela vira Lestrange. Vai ter uma irmã que foi trocada no barco. É capaz dessa criança não ter nem morrido. Vai ter uma irmã trocada no barco, que é a Lorena. E aí vai ter Lorena Lestrange, que é igual a Leta, entendeu? E aí ela vai ter o filho e vai ser Bellatrix. A gente vai descobrir, na verdade, que o bebê é que jogou, né, a menina do barco, né, no final da história. Né? Isso, vai ser isso aí. Gente, já pensou que a gente vai descobrir que, na verdade, foi Minerva usando vira-tempo que salvou o bebê dentro do barco. Ou Nagini que pariu o bebê Lestrange, que vai ser o pai de... Pronto, do marido de Bellatrix. Seu próprio filho, com Minerva. No Brasil, inclusive, né? No Brasil. Adoro. Carioca, adora. Sabe quem eu acho que vai ser a Lestrange perdida? O assistente taradinha de Newt, grande personagem também desse filme. Relevância, sucesso. Dois minutos, né? Sim, dois minutos completos. Que ela fica, você apareceu mais que Tina, né? Que ela fica: Newt, tira essa camisa molhada, você quer me ter? Você quer me ter? Cuidando do bichinho da água lá. Vocês falaram da relevância dele para quê, né? Ai, gente do céu. Sim, esse filme é um grande. É um grande punhado de gente sem relevância nenhuma pra nada. Né? Todo mundo que saiu de lugar nenhum pra nada e que não tem desenvolvimento. E só fanservice. Foi só isso. O filme, pra mim, resume-se nisso. Fanservice cagado ainda, né? É, fanservice com erros. Tudo cagado. Só bosta. Gente, mas quem é tipo fã fervoroso? Nossa, eu li todos os livros. Odioso. Não, mas tem muita gente que é muito fã, não sei o quê, tá amando. Teve um vídeo do menino que eu assisti que assistiu 5 vezes pra gostar do filme. Isso é droga, né? Porra. Isso é porque é cego, cara. É a pessoa droga, quando gosta vi. Muito. Eu assisti parece duas eu vezes. Assisti Leftovers. Eu assisti duas vezes porque eu sou masoquista. E eu queria muito falar assim, gente, não é possível que não faz sentido nenhum. Tem que ter alguma coisa que faz sentido. E não faz. Eu confesso faz. Que eu não aguentaria, de novo, porque não, eu comentei não. Isso com o Eduardo no dia. Eu falei, cara, deu 40 minutos de filme, parecia que já tinham passado 3 horas e eu não aguentava mais ficar sentado na cadeira jovem, do cinema. É que eu vi as First Man, doía, né? Que eu vi First Man no cinema, aí porra, nada é pior. As nem costas doía, fantástico. Eu não aguentava mais, eu não aguentava eu mais. Acho que a grande constatação de que esse filme é uma bosta é que o melhor personagem do filme é o Grindelwald. Sim, é o Johnny Depp. Ele é o melhor personagem. E, assim, sem querer passar pano pra vida pessoal de Johnny Depp. Garoto. Eu acho que pela primeira vez em muitos anos ele não tá fazendo Jack Sparrow. Não tá fazendo o mesmo personagem não. Sempre. Isso é bem importante, assim. E, assim, eu acho que toda vez que o Grindelwald aparece, ele mostra essa coisa que é muito sedutora que ele tem, né? O discurso dele é um discurso muito sedutor, mas que você vê que ele é realmente uma pessoa perigosa. Ele é ruim. Né? Então, nossa, assim... Eu não consigo mais desvincular do ator. Também não. Mas, assim, não consigo ver essa parte sedutora, eu só consigo ter nojo desse homem. Gente, assim, eu concordo que ele tá diferente de muitos personagens que ele fez, né? Desde a Fantástica Fábrica de Chocolate, tá sendo a mesma bosta. Mas eu não consegui achar interessante a atuação dele, eu acho que ele fica fazendo umas caras de bicha má, assim, tipo, totalmente desnecessárias. E aí ele faz, tipo, a cara da Emily Revenge, assim, tipo... Mas pelo menos ele não faz a mesma cara de maluco que ele faz no Charles, na Fábrica de Chocolate, no... Mas ele não tá de expert. Nos Piratas e na Alice. É, ele tá afetado, sabe? Ele tá lá só pra cometer vários crimes no filme. Que não sim. Comete nenhum, que né? Não comete. Mas os crimes dele é os crimes de existir, né? Que é o Johnny Depp ali. É o maior crime. Mas assim... Ele tá igual o Expresso do Oriente. Só tá com a sobrancelha pintada. Mas a cara é a mesma. Não, e ainda tem esse problema, verdade. Né? Que o filme tem 4 horas e 40 de duração e o filme não tem clímax, né? Mas como assim, cara? Mas simplesmente não tem a última cena é o clímax, jovem. Não, Dragon Ball. Não, o clímax do filme é o clímax do Dragon filme Ball. É a puta revelação de que Leta Lestrange matou, separou sua própria irmã. É o grande clímax, que aí você revela todo o plot do que Credence tá, que a gente tá vendo Credence por uma hora procurando mamãe e papai com a Nan e foi tudo à toa, porque era tudo mentira. O grande plot é a Fênix pegando fogo de novo. Darlan, sabe o que eu mais amo? Tipo, Leitar, eu não aguentava mais ele chorando, era uma situação de muito estresse. E aí tem uma babá que não tá fazendo porra nenhuma, só tá andando pelo navio enquanto o Leitar troca os bebês, a babá não vê. Então, gente... Por isso que o sindicato tem que acabar, porque tá protegendo. Culpa da Netflix que fez aquele filme horrível, a babá, que só sabe agora. E aí temos esse clímax maravilhoso, né? Que não, a gente descobre... A questão, que, tipo assim, o filme não tem cena de ação. Ele é um filme que, tipo, a gente andando... Aí tem essa cena da campanha do Grindelwald que ele fala assim... Credence, se eu fiz tudo isso, é pra você, viu, meninas? Isso tudo, essa humilhação que eu passo, é pra vocês. E aí eu fico assim, por que que tu não fez isso a 2 filmes? Tipo, hã? E aí fica, tipo... Podia ter resolvido isso no primeiro filme, né? Quando tava no bequinho com ele dando um tapa na cara. Uhum. Aí um monte de Auror se olhando com cara de cu. Eles podiam ter aparatado ali mesmo. Eles esperam o Grindelwald acabar o negócio pra ele sair tacando fogo em todo mundo que tá tentando sair. Pra ele matar a Leta, que I barely know her, né? E aí, tipo, aí o Newt chega e fala assim, Dumbs, o Catoro achou esse negocinho aqui, vê se tem alguma importância. Aí eu fico, caralho, isso era a única coisa que o Grindelwald tinha pra se preocupar. Ele não viu. Ele não viu, né? Leose. Não, e todos podem se disparatar à vontade a qualquer momento. O cara começa a atacar aquele fogo azul, o que que eles fazem? Eles começam a correr, subir a escadaria do estádio pra fugir. Gente! Que acabou a bateria da varinha. Acabou a bateria da varinha. Não tem sentido. Mas eu tenho que confessar não que era original, cena... né, Taylor? Mas eu tenho que confessar que essa cena do discurso, que ele tá falando lá o discurso do Bolsonaro de 2018, Eu achei essa cena boa, sim. Eu achei o discurso dele, eu achei um discurso bom. Achei que ele faz sentido com o que eu esperaria do personagem. Sim. E a cena da Bolsominion influenciada, tentando atacar o cara e o cara atacando ela primeiro, eu achei boa também. Você mas viu que essa daí... menina passou umas 3 cenas do filme olhando de cantinho de olho, assim, né? Tipo, no meio sim, da rua. Vou fazer alguma coisa. Foi, Leandro até achou que ela era importante por algum minuto, algum momento. Foi. Porque apareceu mais que Tina. Toda hora apareceu ela fazendo carão. Eu falei, essa mulher é importante, não é possível. Gente, esquecemos. Não, gente, e vocês me explicam a questão de Grindelwald e Nostradamus, que previu a Segunda Guerra Mundial. Previu até a Simone cantando Hiroshima Nagasaki. Verdade, gente. Ah, verdade. Eu achei muito bom isso. Eu ri. Essa parte foi a parte que eu comecei a rir. Porque eu falei pra vocês, né, que chegou uma hora do filme que eu comecei a rir, porque tava tão, tão ridículo. Eu comecei a rir quando ele começou a prever o futuro. Eu falei, mano, você tá de sacanagem, né? A não ser que ele tenha usado um vira-tempo de Minerva, que foi e voltou pra dizer o que vai acontecer. Mas ele, mano, ele tem o poder de ver o futuro. Ele tem isso. Ele tem clarividência. Sempre teve. De ver de descobrir que vai ter bomba daqui a 30 anos. É um negócio que ele pode ver o que pode acontecer, umas coisas assim, não lembro direito o poder dele. Mas aí não dizia que ele ia ver Simone e as meninas cantoras de Petrópolis no Faustão. jovem, mas ele é tipo Sibila Trela, né? Tipo, a adivinhação. Deixa eu procurar. Se for assim, se ele souber de tudo que vai acontecer, então muita coisa. Ele vai saber que ele vai ser derrotado pelo Dumbledore. Ele vai ser derrotado, então, né? Ele não. E que ele vai ser morto pelo Voldemort. É. Né? Gente, ele tem sabe o poder que é conveniência. É o poder do JK. Gente, uma cena maravilhosa que a gente não falou é quando o Grindelwald faz as modelagens de tudo, faz o Fashion Week dos lençol preto na cidade pra chamar as pessoas pra reunião. Adoro! Gente, como amo. Maravilhoso. Achei trendeiro. Usa o símbolo dos Lestrange pra quê, né? Pra sim. Nada, né? É nessa hora que aparece a Ruivinha olhando de canto de olho pro Newt, assim, tipo, sou foda, vou morrer. É a primeira não, vez mas que eu aparece. Não entendi a relação dos Lestrange com o Grindelwald. É porque não tem! Não tem, né? Ele só se não tem. Ele só abria a pessoa da casa tem. Dele e falou assim: você assistiu certo. Apropriação. Né? Porque assim, porque ele começa a usar o símbolo dos Lestrange, ele vai pra casa dos Lestrange, ele vai pro Lestrange, o segredo tá no cofre dos Lestrange, e eu fico assim, mas por que o Lestrange é tão importante? Ah, é porque trocou o bebê. Grindelwald é o irmão. Eu acho que Grindelwald é o irmão, só pode ser. Né? Só pode ser. O que foi abandonado pra morrer no barco? Sim, sim. Mais novo que Lepta, com aquela cara de 50 anos. E o Grindelwald é o irmão, e a maior mágoa dele com Dumbledore é que ele queria ser irmão do Dumbledore pra ter incesto. No lugar de Credence. Só pode ser isso. Não, mas o mais... Ele é feiticeiro, só pode ser. Na verdade, o mais importante do filme é o Flamel, né? Porque ele que salva a cidade no final das contas, né? Com aquela magiazinha dele lá. O Flamel quase morrendo. Ele todo faz um podre, feitiço que depois morta. Todo mundo faz do mesmo jeito, né? Ou seja, não precisava dele, né? Ali. Esse homem é alquimista. O que ele tá fazendo agora fazendo feitiço, gente? Pois é. Não tem sentido nenhum. Gente, mas era pra ter sentido, né? Aff, gente. Mas vamos falar do plot que importa, né? Vamos, pelo amor de Deus. Momento Maria do Bairro. Porque assim, até aí eu falei pro Zanon. Eu não tava achando esse filme ruim, ele só não era nada, era só a gente andando e conversando. Você não tava achando esse filme ruim porque ele não era um filme, né? Pois é, gente. E aí chega no final, eles começam a fazer uma cena assim com música de suspense, e aí o Grindelwald fala, eu vou te falar, vem aqui que eu vou te falar. E aí o Grindelwald fica com aquela cara de cu, né, que Ezra, tipo, atuou a vida dele, só que não nesse filme. Aí ele fala assim... Seu irmão, aí eles dão um close na cara de Jude Law, assim. Aí eu falei assim, eles não vão fazer isso, né, gente? Tô de boa. É só uma brincadeira. Aí tem uma lenda na sua família que uma fênix vai vir sempre atrás quando vocês precisarem. Aí o Grindelwald faz a fênix aparecer. Oi? Você é da família? Você é da família, querido? Aí a fênix... Menino. Oi, tudo bom? Não sei o quê. Não tem no Brasil. Aí ele fala, seu nome é Aurélio. Aí, ah, tá. É o dicionário, né? Ó, mas ó, os fãs passapano vão falar que Grindelwald consegue fazer a Fênix, tirar do cu dele a Fênix, porque Grindelwald fez o pacto de sangue com o Dumbledore e o sangue se misturou. Então ele vai, ele pegou algum tipo de magia, alguma coisa que o Dumbledore podia ter e vice-versa. Tipo o Voldemort e Harry Potter. Ou que na verdade aquela ali era Nagini fingindo que era uma Fênix. Ou que na verdade não é Fênix porra nenhuma, era tudo Brinks. Do jeito que JK é, ela viu todo mundo achando essa merda, ela fala assim, gente, não é Fênix não, é Falcão, vocês viram errado. Ou na verdade a Minerva trouxe quando veio com vira-tempo. Ou pode ser que já é filho de Nagini com Credence que tá protegendo o pai. Que é um animago, né? Que é um animago, sim, que na verdade é um falcão que parece uma fênix. Não, mas já tem esse plot. Caixa de comentários Zanon é o melhor lugar pra ler teorias. Já tem, né? O plot de que é tudo fanfic de Grind pra enganar Credence. Que na mas verdade como, né? Existiu. E aí eu fico, porra, mas vocês terminaram o filme desse jeito pra no final ele dizer... Se bem que terminaram com o Jacob perdendo a memória, então, né? Então... Exatamente. Então, mas eu até pensei... Foi... Ah, não, fala. Não, pode falar, Taylor, porque eu tô falando muito, como sempre. Não, eu só ia dizer que foi o que eu pensei quando acabou o filme. Eu digo, gente, isso aí com certeza vai ser a primeira coisa que vão dizer, que é uma fanfic criada por Grindelwald pra enganar a Creed. E a Fênix ilusão, né? Com o objetivo então, de quê? Não faço a mínima ideia, mas... Não faz sentido ser fanfic, entendeu? Esse é o problema, porque eles fizeram de uma forma pra tentar embasar o fato dele ser um irmão que ninguém nunca ouviu falar. Tipo, esse irmão nunca existiu na mitologia bruxa, de acordo com o que ela escreveu. Então ela fez de uma forma, botou a Fênix lá, botou... Ela foi botando todos os elementos pra poder deixar na cabeça dela, né? Delusional. De uma forma que, assim, olha, as pessoas vão ficar em dúvida, mas eu tô aqui mostrando pra vocês que realmente ele é irmão. Então, se essa mulher me vier e falar que essa porra era fake de Grindelwald, aí vai ser pior ainda, entendeu? Porque assim. Porque ela nasceu uma bosta que ela fez. Porque assim, se ela fez essa merda e falou assim, gente, é isso, entendeu? Vai, no final das contas, eu vou contar a minha história. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. Pelo menos ninguém vai ver, nem todo mundo vai ficar puto. E pelo menos ela assumiu a merda que ela fez e é isso aí. Aceita. Não, e se liga na forma, né? Primeiro filme, quem será o obscuro? Aí fica mostrando a menina e a mãe louca. E aí é Ezra. No final, qual é a família de Credence? Aí, será que é Leta? Vamos mostrar a Leta falando do bebê, Leta, não sei o quê. Não é, gente, é irmão de Dumbledore, tipo, que merda! Mas a gente tem, mas assim, os dois filmes têm um padrão já, que é tipo, tem uma perseguição, entre aspas, né? Tem uma procura, na verdade, durante todo o filme, que ninguém se importa, chega no final, tem uma revelação. Que ninguém se importa então, também. Exato. Então, aí, tipo, a revelação do primeiro foi desfeita no segundo. Nada impede de que a revelação do segundo seja desfeita no terceiro. Não, eu já tô preparado pro terceiro. O terceiro filme vai ser Ezra Miller, que agora é versado em magia, né, do cu dele também, autodidata. E aí, tipo... aprendendo esses poderes lá, né, e o Grindelwald vai usar ele contra como uma, entre aspas, arma contra Dumbledore, e ele vai jogar na cara do Dumbledore, um irmão que ele não faz ideia que ele tem. E no e aí vai ficar filme, assim, a gente vai entender que Dumbledore é gay, né, Alan? Aguarde. No quinto filme, o Dumbledore vai se descobrir assexuado, né, na verdade. Não, segundo Ezra Miller, né, não binário. Todo mundo, nesse filme agora, todo mundo descobriu e aceitou que o Dumbledore é gay, né? Mas eu acho que menos a J.K., né? Porque, porra, o que que teve demais? Não, que e ela mesma, lembra quando começaram, porque o diretor falou que ia ficar subentendido, aí todo mundo atacou a mulher, aí ela... Ai, vocês estão me atacando, vocês nem leram, vocês nem sabem o que, que é o filme, caramba, não sei o quê. E aí não tem do mesmo jeito, ou seja. Já, não tem nada. Mas tem um pacto de sangue, que é coisa mais gay do que um pacto de sangue. As duas mãos se né? Um pacto se esfregando. Comigo, né? Então. Ai, já dizia Adriana Calcanhoto, né? Fura o dedo, faz um pacto comigo. Exatamente. Adoro. Mas, meninos... Eu adorei, Sassi. Obrigado. Foi ótimo. Adorou, sim. Para de tentar se convencer. Maravilha, nota 2. Gente, eu tô querendo, no próximo filme, já tô querendo Nagini pegando o McConaughey e tendo o Voldemort, sabe? Tô muito assim. Quero mais daqui de um pouco. Já tá no nível que chacota 100%, né? Sim, já quero pra crossover mim... com Criança Amaldiçoada. Pra mim, Nagini, eu queria muito um spin-off, sei lá, uma série no streaming de Nagini enfrentando o Magzinho, o tubarão. Ia ser maravilhoso. Ia ser ótimo. Vamos falar uma coisa. Criança Amaldiçoada é uma bosta, mas tem mais plot que essa merda. Muito bem. Com certeza, filho. Com certeza. Criança Amaldiçoada tem mais casal gay do que isso, que é Scorpius e Alvo Severo. É, que tem que fingir na escola, né? Sim. Pra barra. Vai, quando o J.K. acabar de fazer os Animal Fantástico, vai fazer aí 17 filmes Criança Amaldiçoada. Gente, honestamente, eu acho que a Warner vai cortar essa franquia. Vai fazer 3 filmes, acabou. Acho que vai ter 5, porque já tá com quase 450 milhões, né? Duas pois semanas aí. Mas não tem mais lugar pra estrear, né? O filme, né? Então, assim. Mas eu acho que se fizer seus 700 milhões aí. Vamos continuar levando. Porque o primeiro filme fez menos de 800. Se fizer 700 milhões pra Warner, tá de boa. Filme que sai a cada 2 anos, é o Titim garantido. Já vi, mas esse filme custou 200 milhões. Não, sim, mas é o que eu tô falando. Mas é o que eu tô falando, jovem. Ele sai a cada 2 anos. Não é um filme que vai dar, meu Deus, destruir a Warner. Tem os da DC que tem os da Até DC porque que tem são uma Aquaman merda e paga. Pra bancar, tem Aquaman. Então, deixa eu falar uma coisa só. Se a Liga da Justiça não faliu, a Warner não vai ser nem mais vantagem que vai fazer. E a gente só falou mal, né? Agora eu tenho que elogiar mais uma vez. Gente, o design de produção desse filme é... Não, mas os efeitos é foda, é a melhor coisa. Os efeitos também são bons, cara. Não, os efeitos são bons. Efeito, fotografia, design de produção. Isso é verdade. Maravilhoso. Verdade. Maravilhoso. Muito bom. Não, cara, e a gente. O 3D do filme funcionou em várias partes, cara. Você sente. A gente viu, só conseguiu assistir em 3D. Não, a gente também detesta, só que mas só esse tinha... 3D pelo menos é bom, né? É, só tinha assim, como assim, ou era assim ou não era. E o 3D do filme é bom, teve várias paradas que voam na tua cara, tu joga a cara pra trás, então já tá valendo, porque hoje em dia 3D nenhum faz isso mais, né? É só profundidade. É, eu tenho que dizer isso, porque o primeiro filme ganhou o Oscar, não ganhou? Eu acho que ganhou, não foi? De designer? Acho que design de produção. Esse pra mim... Ele ganhou de melhor figurino só. Figurino? Ah, foi figurino? Ah, figurino também é top, mas esse ano vai ser de Pantera Negra. Ele foi indicado à direção de arte. Que não entendi. Veio. E não levou, tá? Porque, cara, eu fiquei impressionado com o design de produção, principalmente desse filme, porque esse filme deveria se chamar No Elite, tão lindo que ele é. Não, é isso aí, a gente não tem o que reclamar mesmo, não. Só isso mesmo. Quando eles fazem esse quesito aí, eles fazem muito bem, a gente não reclama mesmo, não. Mas tem compensação o resto todo, né? Ah, e eu quero elogiar também então, os brinquedos de Harry Potter na Universal, gente, que... Aproveita, né? Porque só assim pra elogiar. Autopromoção. É, o de Gringotts não é tão bom, mas o do Castelo em si, maravilhoso. Gravou o vlog, Léo, pra mostrar no YouTube depois, pra pôr no canal. A gente botou pros padrinhos exclusivamente. E já a cerveja amanteigada. A cerveja é horrível. Pior que maravilhosa. Gol ou. Com. A mulher pergunta assim, a gente chega lá pedir a cerveja, ela fala, com ou vão? Aí eu, hum? Ela, com is hot, and não sei o que, is cold. Aí eu, gente, que tá aí a gente, minha senhora, tá bêbada já. Elas ouviram a tempo, gente. Minha senhora, você tá vestida com J.K. Rowling, tá bêbada? Tá vestida com droga. Ai. Cerveja quente é bom, cara. Eu tomei uma cerveja quente aqui com canela, especiarias, limão. Porque aqui no inverno, né? Só pra vocês saberem aqui agora, nesse momento, a gente tá fazendo menos 11. Que delícia! Gostoso! Menos 11, tá tipo Brasília. Já tá as neves tudo aí na janela, Darlan? Sim, tá nevando. Isso. Menos 11 graus. Então, assim, cerveja quente aqui, vinho quente. é o que há. Tipo, as pessoas realmente. É muito bom, gente. As pessoas esquentam mesmo, aí bota limão, bota laranja, bota canela, gente de troço. Condensado. E fica gostoso, assim, fica um gosto. Não é. Fica gosto de cerveja, mas. Quase não tem álcool, sabe? Aí a gente bota um licor dentro, assim, sabe? Vermelho, aí fica gostoso o negócio. Viu, gente? Como a melhor parte de Animais Fantásticos foi a gente falando das coisas? Sim, foi a parte da Polônia, né? Já tô ansioso pra Animais Fantásticos 5 que vai passar aqui em Cracóvia. Já quero. Vai ser Minerva, McGonagall no castelo aqui no Babel. Tem esse plot que o 3 vai ser no Rio de Janeiro, né? A gente só falou disso várias vezes durante o podcast. Ah, então foi a hora que eu não estava aqui. Não, você estava, Leandro. Não, é porque teve uma hora que eu deixei ele mudo isso aí. Ele estava só de corpo presente. Leandro, tá muito louco os efeitos do Vira-Tempo com a viagem. A alma dele tá queimadíssima no fogo azul. Tem que usar o Vira-Tempo, tem que usar o Vira-Tempo com moderação, senão dá nisso. Ai, gente. Ai, ai. Cara, eu tô só a bibliotecária da França com os gatos atacando os outros. aqueles gatos pareciam até um Pokémon, Zanó, aquele Espion, sei lá. Ai, respeito o Pokémon. Bom, é isso, né? Podcast de 3 horinhas ficou ótimo, eu acho. Tranquilo. Só falando bem. Que são 3:10 da manhã e eu vou acordar daqui a 2 horas. Que delícia. Que gostoso. Ainda mais nesse tempo maravilhoso, porra, né? Porra, com menos 11. Vai, né? Jovem. Que vontade de viver. A sensação térmica mínima pra amanhã é menos 17. Pra hoje é menos 17. Porra. Tipo, menos 11, tô no lucro ainda. Que fique menos 11 o dia todo. Olha. Aí as pessoas falam assim, mas quando chega num nível de menos 10 pra baixo, não tem diferença. Eu falo assim, tem diferença. Tem. Claro que tem, senão não seria menos... O frio que eu senti hoje, sério, acho que se eu mijasse, meu mijo ia congelar, sabe? Eu achei que ele ia falar, se eu mijasse, meu cu ia só. Entendi. Eu pensei que ele ia falar isso. Mano, sério, sabe aquele frio que você sai na rua e dói tudo? Dói teu dente, dói a pálpebra, dói embaixo da unha. Dói, e você e assim, eu todo agasalhado, todo assim, com roupa térmica por baixo, com camisa... suéter, casaco grosso, luva, touca, protetor de orelha, tudo que você pode imaginar. E tu sai na rua, tu tá com frio, sabe? Eu nunca senti isso na minha vida. Eu tô... Viado, e tu chegou aí, tava fazendo 20 e poucos graus, Ele né? chegou de quando bermuda e havaiana. 30, chegou, tava 30, 40 né? graus pois lá na fora. Exatamente. É porque aqui tem esse problema das estações do ano que são muito definidas, sabe? Então, assim, quando tá calor, tá muito calor. Quando tá frio, tá muito frio. Né? Então, assim, é foda. As estações, nada mudou, né? Nada mudou, né? Brasil nunca critiquei, né? Então. Adoro. Mas, meninos, pra gente encerrar esse podcast, que já estamos aí com 40 horas de gravação... Escolher uma música. Não! Eu quero a música do coral de Hogwarts do Harry Potter 3 com os sapos, adoro. Ai, adoro. Something we can do, my God. Então tá. Pra gente encerrar esse podcast, eu quero que vocês deem a nota de vocês de 0 a 10, né? Menos 18, igual a temperatura aqui. E aí já façam o jabá, merchan e despedido de vocês, ok? Vamos começar então com o Márcio Zanon. Nota meio. Esse meio é só por causa dos efeitos que são lindos, mas o resto é tão horrível que não dá pra aumentar mais. E é isso, gente. Me segue no Twitter porque eu fiz vários textão de Animais Fantásticos. Ninguém aguentava mais. Meus amigos todos queriam me matar. Mas é isso, vida que segue. Adoro. Menos a gente que tava apoiando cada verso seu. É, isso. Maravilhoso. E você, Taylor? Vou dar nota 3 pra esse filme. Por que 3? Pelas coisas que eu gostei, que a gente falou, né, de... Design de produção, né? Efeitos especiais. Cerveja e tal. Da Polônia. É, exatamente. Mas assim, e uma coisinha só, que é um detalhe mínimo do filme, que eu achei que esse filme teve muito feitiço, né? Tipo, eles usaram feitiço a balde uns com sentido nenhum do feitiço, assim. Mas eu fiquei espantado que eles botaram, pra mim, pelo menos, eu achei que botaram a rua do feitiço nesse mas filme. Quando era pra usar, ninguém usava. É. Então. Corria pras então, escadas. Não falei que usaram certo, né? Falei que tá. Usaram. Ele tinha os feitiços tirados do rabo, né? Ah, eu preciso atravessar sim, essa parede. Eu tenho um feitiço para usar isso. Exato. Mas, de resto, realmente, assim, quando eu saí do filme, eu tava com uma sensação de que tinha sido ruim, né? Mas, né, alguma coisa se salvava, mas à medida que você vai conversando e tal, é que você vê que a merda tava feita, assim, num nível extraordinário. Então, é 3 a nota pro filme. Gente, que maravilhoso. Leandro Chaves. Ah, eu dou 4. Tá aumentando um pouquinho, né? Oh, vamos chegar em 10, né? No não, último. Por tudo que o Taylor falou aí, porque realmente essa parte da produção lá, os efeitos ficaram bem, bem bacanas. Aquele dragão de gelo, parece um dragão de gelo de Warcraft. Ficou bem legal nos efeitos. Então isso aí, esse trabalho que tem, né, de pós-produção, de efeito, da design e tal, figurino, isso aí realmente merece... Defeito? Oi? Não tem o que você falar, produção, defeito? Não, defeito. É, isso aí merece ser reconhecido que o pessoal dessa indústria aí trabalha muito bem. Então, por isso, só por isso, 4, porque de resto... Joga no lixo e apaga a luz. Muito bem. Dalan Generoso! Ah, então, eu vou dar nota 2,5 pra esse filme, porque eu adorei os dois trailers que passaram antes, muito bons. Adorei, adorei o trailer de Shazam, que eu vi na tela grande pela primeira vez, maravilhoso. E adorei o trailer do filme da robozinha, que troca de corpo. Vocês já viram esse trailer? Alita. Alita Lestrange. Gostei desse trailer, achei o visual muito bonito, lindíssimo. Achei muito legal, assim, a história. É do mesmo cara do Avatar, então vai ser um tédio, mas eu vou ver, porque eu achei legal. E pelos efeitos, né, especiais do filme, pelo design de produção, maquiagem, cabelo, essas coisas, vale a pena. Porque da história mesmo que tem a ver, né? Pra quem quiser me seguir, @generosod no Twitter, Darlan Generoso no Facebook, tô muito animado, e Generosod no Instagram. É isso, essa semana... vou fazer o jabá completo. Eu fui pra Lisboa, então tem todos os meus stories lá de Lisboa, tem tudo lá pra vocês acompanharem, tô muito animado. E eu vou fazer Auschwitz... E a mina de sal aqui da Polônia essa semana, então vai ter cobertura também. Não tô muito animado de Auschwitz pra vocês, bolsominions que votaram no Bolsonaro, saberem o que espera vocês ano que vem. Beijo. Gente do céu. Beijo. Ai, ai. Você, Leózio? Menino, nota 3 também, porque apesar de tudo, né, contrariando o que você disse mais cedo, foi super legal ver Hogwarts, a musiquinha, não sei o quê. Se fosse só isso, talvez estivesse bom. Infelizmente, não foi, né? Jude Law também tá ótimo. Ele tá com umas olheiras super sensuais, assim, esse homem. Ele tem umas olheiras, tipo, quase no nariz, assim. Só a linha. Eu achei que compôs bem o personagem. Super. E é isso, gente. Acabou, não tem mais jeito. Boa sorte, como já diria Vanessinha, da Mata. E visitem lá os Seriadores. Tá saindo podcast para caralho nos dois feeds, né? Tanto no Sede no Ar, quanto no dos Seriadores. Com essa cast, essa é a maratona, a gente já teve aí podcast de Maldição da Residência Rio. Logo teremos American Horror Story, 3 horinhas de Erika falando muito bem nessa temporada pra vocês, né? E é isso, um beijo no coração dos rouba joia. Adoro. Rouba ouro, né? Rouba ouro. Minha nota pro filme é 3,5, né, de 10. É um filme... Rapadurizou, hein? Não é, rapadurizou. É um deixa eu fazer a média aqui, peraí. É um filme que não tem razão de existir, na verdade, né? Então, só vale mesmo por Minerva voltando com Vira-Tempo e também pelo... né? Tudo já foi falado, design de produção, 3D que tá bem legal, mas, assim, se você pode não gastar esse dinheiro, assista quando sair na locadora do Paulo Coelho, que é muito importante. Economizar dinheiros hoje em dia. Ou não assista, né? Ou não assista, exatamente. Você não vai perder muita coisa, não. É, se você já ouviu esse programa, você já pode pular pro próximo filme em 2020. É. Entendeu? Não tem problema. Eu quero aqui aproveitar e mandar beijos e abraços pros nossos padrinhos e madrinhas, né, que fazem este programa maravilhoso estar no ar, com Amanda Guiar, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão, Isadora Soares, Karina Almeida, Marcelo Soares, Luana Soares, Paulo Jesse, Felipe Moraes, Taylor Rocha. Eita, Fênix. Né? Querida. Taylor Dumbledore. Né? E o Wellington, Turso, muito obrigado pela contribuição. Lembrando que para você apadrinhar aqui os nossos projetos, padrim.com.br/sede, padrim.com.br/logado. Você está ajudando toda essa família de podcasts maravilhosos. Lembrando, Leozio disse que lá no sede tem sede novo, tem residência da Maria Hill, tem também, vai sair American Horror Story. Aqui tem o maravilhoso podcast sobre documentário Vai Anitta, uma das coisas mais sensacionais que você já viu. Lindo. Pergunta para Luciano, tanto que esse podcast me impactou que eu fico agora recitando as falas tudo de Vai Anitta no trabalho. E é, esse podcast fez pelos bissexuais o que Animais Fantásticos fez pelos autistas, né? Zero. Né? Então tem podcast sobre Vanita, a gente também tem um podcast passado que a gente falou sobre Nasce Uma Estrela, sobre Queen, sobre Legacies e muitas outras coisas. Porra, o bom que tá falando, Nasce Uma Estrela, Queen, duas coisas boas, Legacies. Legacies é ótimo. Legacies é ótimo. Porra. Também, eu. E... nós estamos aí chegando aí perto do final do ano, então ainda tem alguns programas aí pra você se divertir. E eu quero agradecer a Leozio, que conduziu tão belamente esse programa, né? Não tenho palavras pra agradecer, muito obrigado. E é isso então, meus queridos. A gente se encontra na próxima semana. Tchau! Vocês olharem esse filme, gente, bem atentamente, vocês vão encontrar um plot hole. Que eu ia falar que eu acabei esquecendo. Tem aquele plot que o Dumbledore vai atrás do Tom Riddle em 1930 e pouco, 40 e pouco, ele tá velho podre, né? Sim. Assim, já imagina esse dia que ele fala que o pacto de sangue, quando ele quebrar, ele fica velho de uma hora pra outra. Adoro! Ah, ia ser maravilhoso. Por favor, gente. Olha, o pior é que cada coisa absurda que a gente imagina, eu fico com medo de acontecer. Porque não tá sendo fácil, cara. Já dizia que a tia cega, né, gente? Eu já entreguei pra Deus. Eu fico no sete livro, até criança amaldiçoada, o resto a gente ignora. Eu tô torcendo pra ficar cada vez pior, ladeira abaixo. Né? Eu agora tô aqui só pelo caos. Só pelo dedo no cu e gritaria do povo. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Ai, já pensou se Voldemort conversa com Nagini? Léo, agora faz sentido Voldemort ser ofidioglota porque ele é filho da cobra. Viado, mas isso tava na teoria. Não, mas é que eu não li a fanfic, agora que eu tô... Viado, a fanfic é maravilhosa, que ela fala que Voldemort nasceu mais ou menos nesses anos aí. E que tem o plot de alguém da família dele ser de circo. E aí eles falam, por isso que a Nagini fica ao lado dele, por conta de tudo que ele faz. É tão fiel. Isso. É tão fiel. Caraca, nossa, agora é muito verdade agora. Porque eu tava levando na zoa, mas eu acho que pode ser real mesmo. Eu acho que vai ser. Cara, mano, e o será que a Nagini é de uma descendência dos Sonserina? Porque todo pode mundo, ser. Porque eu lembro que tem um plot das pessoas acharem que o Tom, que o pai dele que era bonzão, só que o pai dele era trouxa. E a mãe era meio fudidona, assim, meio feiosa, né? É, mas assim, se Nagini for bruxa também, nunca recebeu a porra da carta, tá igual a Credence, né? Puta que pariu. Não, mas não faz sentido, porque Nagini tinha que ser de família bruxa de Slytherin, sabe? Não, mas tipo... às vezes ela foi colocada num navio, aí ninguém sabe. Ah, sabe o que pode ser? É porque a mãe do Voldemort, eu acho que ela era meio aborto também. Ela era bruxa meio zoada. Porque eu lembro desse plot, porque a mãe dele era Slytherin. Só que... Eu vou ler de novo o Enigma do Príncipe, porque eu lembro que a mãe dele era Sonserina, mas ela vivia, tipo, num barraco, assim, meio fudido, sabe? Ela vivia uma vida meio merda. E ela dá pro bruxo pra... Ela fica grávida do Voldemort porque ela enfeitiça o Pot Queen, né? Ela enfeitiça o bruxo com uma poção do amor e aí ele fica comendo ela, tipo, se apaixona por ela por causa da poção. E aí ela um dia acha que ele tá apaixonado por ela, não dá a poção e aí ele fala, sai daqui, não sei o que, vai embora. E você sabe o que é uma representação disso? Da mulher da poção tal seduzir o homem? Ah. A serpente convencendo Adão. É bem isso. É, tem tudo a ver, Léo. Tá tudo no subtexto. Novo mãe. Tá o novo mãe, cara. Já tô vendo que, tipo, no final a história de Voldemort é tipo é o Alcorão. Se você for vendo de trás pra frente, você vai ver que é a história do Alcorão. JK, nunca critiquei. Ah, e só você ouvindo isso vai ser maravilhoso no final. Vai, eu já avisei pra ele que ele vai ter um extra aí na gravação. Beijo, sabe? Amo vocês, vão se foder.